tipo, ele assim. Quem tá fazendo barulho de punheta, caralho? Você. É, tá dando reverb pra você, o seu clique-clique. Eu não tô clicando at all, eu não cliquei nada. Olha só, se não foi você, foram os que riram primeiro, PH e o Baer. Foi um dos dois, um dos três. Acho que eu só pra, só pra cair a culpa no Castro, óbvio. Meu Deus! Eu não tava nem clicando, tá ligado? Porque ele fica clicando tipo o dia inteiro. Ele ficou o dia inteiro assim. Acabou. O Castro era aquela criança que olhava pra mão e falava: minha mão não tá amarela! E todo mundo tá peidão. Cara, pior que ele fica o programa inteiro assim, ó. Ele ficou de Twitter assim. Aí quando alguém fica, ele reclama. Aí ficou. Vou ficar clicando aqui, foda-se. Meu hot aqui. Ah, puta que pariu geral. Ah, isso é bullying, tá? Isso é bullying. É porque você é o mais novo, cara. Tempo as pessoas diziam que o controle era a barreira entre a realidade e a fantasia. Ele era a ponte, na verdade, que ligava você ao mundo mágico dos jogos e diversão. Só que ali ele estabelecia muito bem o limite, onde começava e onde acabava a sua aventura no mundo mágico. De Beto Carreiro! Bruno Baé! Cara, agora que eu me liguei. A gente, uma parada que seria genial, a gente ter tipo um mascote no Bastante Soco, só que é tipo o Lula José. Tipo o Lula José? Pode ser o Sapinho. A gente bota alguém com uma voz, tá ligado? Falando alguma coisa. Pô, dá 2 anos pro João. pode ser isso também. Bem, essa geração entrou com esse argumento de quebrar a barreira entre a realidade e a fantasia, né? Substituir o controle por nada. Por que você precisaria de um controle para poder interagir com seus movimentos? Por que apertar um botão para dar uma espadada quando você poderia dar a própria espadada? Lembra de alguma coisa que já predizia isso? O quê? Um filme que você gosta muito e hoje de tarde você não acertou o nome. De Volta pro Futuro? Parte 2. Parte 2. 2015. Nossa, você precisa segurar um controle, que coisa de criança. Cara, eu vou fazer uma pergunta. É cedo demais, pela minha opinião? Sempre, né? Mas. Cara, sei que você tá com a voz mais Splinter. Você tá com a voz mais Splinter? Tô com a voz mais Splinter. Não, então, não sei. Tá, agora é a hora. Eles sempre confundiram minha voz, né? Então não preciso nem fingir. Continua confundindo aí, né, inclusive. Ah, mas enfim. Cara, eu acho que tá tremendo uma baquice. Porque, na real, a barreira entre a ilusão e a realidade já foi quebrada há muito tempo. Também acho que é um. Cara, quando você lê um livro, você consegue atingir uma imersão tal que você, tipo, esquece da realidade da sua volta, sabe qual é? E você precisa, tipo, que diferença faz o controle em relação a isso? Você, tipo, quando você tá jogando um jogo bom, lógico, quando você tá jogando um jogo merda, você. Foda-se, você tá jogando um jogo bom. Você não pensa assim, caralho, tô com um controle na minha mão, sabe qual é? Aquela parada meio que faz fazer parte do seu corpo, sabe qual é? Isso? Você interage com a realidade, como se você estivesse sentado dentro de um robô gigante, sabe qual é? Isso pra você, senhor da eternidade, que é pro gamer. Agora, se coloque no lugar da sua mãe, se coloque no lugar da sua namorada, quando ela pega um controle não, e tenta. Cara, eu acho que isso é uma barreira. A minha mãe? Minha mãe? Uma barreira. Sabas? Mas se eu pegar minha mãe e botar ela pra jogar, tipo, sei lá, um jogo, que seja do caralho, que tenha a ver com temas que ela gosta, sei lá, tipo, que ela vai ter uma imersão mais fácil, sabe qual é? Ó, porque eu não vou botar minha mãe pra jogar Call of Duty. Você tá demorando muito pra tentar lembrar o que sua mãe gosta, então você não conhece sua mãe, cara, que vergonha. Minha mãe joga um jogo no Facebook chamado Hey Day, que é tipo uma Farmville de sei lá, de galinha. Minha mãe joga aquele jogo de botar no status do Facebook: não me convidem para jogos porque eu não gosto de jogos. É, eu dei like quando ela postou isso. Quando ela escreveu isso, só comentei assim: sad face. Sad face. eu dei like e tirei um print. Mas enfim, cara, fazendo um paralelo, a minha mãe, ela pode ver um filme que ela gosta e ela consegue imersão. Ela não precisa, sei lá, você, tipo, sentar numa cadeira e botar um óculos 3D. E, tipo, sentir o cheiro e sacolejar a cadeira quando tem terremoto no filme. Sabe qual é? Ela não precisa disso pra ter imersão. Isso é tipo, é uma parada, é um gadget sim, uma paradazinha maneira, sabe qual é? Não, o lance não é esse. O lance é que o investimento que essa indústria que a gente tá falando aqui fez nessa última geração pra suprir essa lacuna entre o controle, blá blá, foi errado. E quem acertou foi o pessoal de celular e tablet, que fez a interface que a minha mãe, no caso a mãe do Ninja Inimigo não, mas que mães de modo geral, tias, avós, conseguem usar e usam. Não, a gente não tá falando uma questão de imersão, a gente tá falando uma questão de acessibilidade, diferente. Sim. Mas tá correndo a conclusão da parada. Só que eu queria salientar o seguinte, o controle foi por muitos anos uma barreira para muitas pessoas. Até mesmo esses controles mais novos, para quem não estava acostumado a jogar por muito tempo, que é o caso da nossa amiga Bel. Uma das maiores dificuldades de jogar nessa geração era utilizar o analógico do controle, porque ela estava acostumada ao direcional. Ela não conseguia jogar utilizando dois analógicos enquanto apertava os outros botões. Mas se for uma questão de interface, de acessibilidade, de dificuldade de uso e tal, nesse caso eu concordo. Mas se for uma questão de imersão, eu acho uma babaquice. Sabe por quê? Sabe a parada do controle? E isso vai de cada um também. Eu, se for pegar eu não jogo em teclado e mouse. Eu, por exemplo, instalei Far Cry no meu laptop. Eu levo um controle pra jogar, porque eu não consigo. Tem aperte E pra sacar a arma, aperte 1 pra sacar outra arma, aperte R, T, Z, P, T, X, caralho, foda-se. Não, controle. Eu prefiro não mirar tão bem, que nem o nego fala que dá pra mirar no mouse melhor, eu nem acho que dá. Cara, mas isso aqui você não é Master Race, entendeu? Você é plebe. Mas é isso aí que tá a sua eternidade. O ponto é, eu acho que quando a interface que você está utilizando é uma barreira, aquilo quebra a imersão. Enquanto você está se concentrando em saber que o que você tem que apertar é o quadrado e o triângulo, você não está participando da fantasia. Quando você abstrai e apertar o quadrado e o triângulo faz parte de você, aí sim você está dentro da fantasia. Se você tá preocupado em, tipo, acertar o controle, tanto que, tipo, jogos difíceis, no início você não tem uma imersão boa, porque exatamente por isso, você tem que se acostumar primeiro com o setup de controle. Até por isso, geralmente, os jogos bons, eles não começam já te dando uma enxurrada de história, eles te botam um tutorialzinho pra você, tipo, você ter uma introduçãozinha pra você, tipo, meio que se acostumar com os controles e você não ficar perdidão na parada. Você ter uma imersão maneira na história. Mas sabe uma reação que eu acho bem interessante das pessoas que não estão acostumadas a jogar videogame, que é uma reação de quebra da realidade? É parar de jogar pra olhar pro controle. É você tá olhando. Isso acontece, tipo. Você tá olhando pra tela e você para e olha pro seu controle. A partir desse momento, bum, acabou essa fantasia. Você tá assumindo que você está interagindo num dispositivo ali, que aquilo não é real, nem fantasia, nem foda-se nenhum. Agora, quando tem você... Tem um melhor que isso, hein? Que é você dar o controle pra sua mãe jogar Top Gear com você e ela começar a jogar pro lado. Caralho! Clássico, ela começar a mexer com o controle como se fosse... E você começar a corrigir sua mãe, seu pai falando: ah, pai, mãe, deixa de ser burro, não dá pra fazer isso. E depois, anos depois, você pensar: porra, eles tinham razão. Não, na verdade, a Nintendo foi genial e olhou e falou: porra, isso é um nicho de mercado, hein? Genial! Foi genial, né? Foi genial enquanto durou. Foi genial enquanto durou, né? E valeu. O que passou, já passou. Hoje em dia, nego tenta entubar Kinect, a galera não quer, sabe? É, aquele dispositivo pra jogar, cara, Just Dance. Eu ainda acho que essas paradas têm um potencial um pouco aproveitado, tá ligado? Tem. Então, cara, eu acho que é porque o público grande de videogame é zoado. Agora imagina que a gente fizesse aqui no Baixo Frente Soco, por exemplo, convidava o Ricardo Juarez pra jogar Rise, que tem comando de voz, aqui com a gente. Oh, sendo que ele dublou o protagonista. Rise. Mas peraí. O Rise, ele tem comando de voz pra você mandar exércitos, ataquem. Ah, tá, mas ele não é tudo baseado em comando. Não. Isso ia ser razoavelmente maneiro. Essa escrota que tem. O Age of Pirates, assim, comando de voz, ia ser maneiro. Mass Effect 3 foi a promessa que você ia comandar toda a sua equipe com voz. Claro. Na verdade, você fica meia hora pedindo pro cara usar uma parada. É, mas aqui é foda, a tecnologia ainda não tá tão aprimorada quanto poderia estar. Vamos lembrar que a gente teve há, sei lá, 20 anos Power Glove, né? E hoje em dia a gente tem uma parada de toque, né? Mas mexer. Sim, com certeza. E também jogos 3D. Jogos 3D. Aí faliu, aí agora voltou. As coisas às vezes chegam antes da hora, né? Tem esse detalhe também. Realmente foi um dispositivo à frente do seu tempo, tanto tecnologicamente quanto da parte da aceitação da tecnologia, né? Falou o cara que tem um Power Glove, por isso que eu tô defendendo. É, a Power Glove, ela pra ser barata na época, ela teve que ser reduzida, assim, absurdamente. Sim. no nível de tecnologia que ela usava nos protótipos originais. Cara, dá pra procurar uns vídeos aí, acho que o Game Historian fez um vídeo sobre isso. O Nerd do Videogame Nerd, o Videogame Nerd tem uma série sobre a Power Glove também. Dá pra ver que, tipo, o projeto dela era muito maneiro e tal, mas pra ser um brinquedo lançado assim, junto com o videogame, cara, eles cortaram muita coisa, tiveram que botar aquele detector lá por aquelas ondas de só infrassom? Infrassom. Que era o... Ultrassom. É. Cara, o Clerazos, infrassom, você tem uma infração à nossa inteligência. Clerazos, quando é 21 de outubro, a gente tá gravando antes disso, você tem que trocar sua foto pra aquela foto sua com a Power Globe no Facebook. Caralho. Porque nada é mais 2015 de Volta pro Futuro do que aquilo. Vou trocar. Se tivesse aquele troço de comandar por voz do NES, também seria 10 e 10. Ah, pô. Aquele capacetinho, né? Que ficava com o olho, você tinha que gritar, Fire! Exatamente, aquela bola. Cara. É tipo o programa do Silvio Santos. Gol! Aí atira a bola. Gol show. Não tinha um que era que você jogava videogame e ficava gritando pro personagem? Tem, se chama Vizinho Chato. Chama E.U. Pikachu. É, também. Não, aquele programa do, sei lá, do Gugu Liberato, não tinha alguma coisa assim? Com o show do Silvio Santos. É o Play Game, pô. Era muito escroto essa porra. E era tudo chroma key, cara. É, caralho. Bem, mas olha só. O ponto é que hoje a gente consegue dizer, encher o peito pra dizer que esse mercado de jogos sem controle foi um fracasso. Hoje em dia isso não rende, isso não é aproveitado como foi a promessa. Eu acho que é muito cedo pra falar que foi um fracasso, tipo, a longo prazo. Por enquanto a parada tá, tipo, tá uma bosta, sim, tá, fato. Vamos fazer um exercício. Vamos fazer um exercício. Quem trouxe isso em peso e quem tentou empurrar a goela abaixo de todo mundo foi a Nintendo com o Wii. A gente tem um novo videogame dela, o Wii U. Me diz grandes títulos do Wii U que usam legal essa funcionalidade de movimento. O que, que é legal? Cara, não posso te dizer grandes títulos de Wii U. Tipo, opa, vou jogar dessa forma. Só posso te dizer um jogo de Wii U agora que eu conheço, que eu sei que eu compraria, que é Smash Brothers, só. O Wii U tem sensor de movimento, é tela sensível a toque, é microfone e... é isso aí. Caraca, é muito jogo pra TDAH, né, cara? Muito jogo pra TDAH. Hiperatividade. Pois é. E aí, o que acontece? Você tem o Mario Kart, que usa o sensor de movimento pra você fazer curva igual Mario Kart de Wii. Uhum. Você tem o Mario 3D World, sei lá. Aquele que tem um vídeo do Daigo chegando até o final da fase morrendo. Muito bem, cara. Que ótimo, não? Você nunca publicou isso. É verdade, eu nunca publiquei. Tá guardado aqui. Que você pode usar ou o microfone em vários momentos, ou usar a tela de toque. São coisas que você pode usar uma coisa ou outra. O Rayman, ele é todo por tela de toque, se você quiser jogar assim, Rayman não, Legends. Não, assim, tela de toque a gente não conta, né? Não tô contando, mas assim, tô falando tudo que essas coisas embutidas que não são botão, né? As possibilidades. Né? Mas até aí... dela, coisas de toque, né? Os outros também têm e também não usam. O foda é esse. Então, realmente, hoje tá em baixa. E é questão de descobrir por que tá em baixa. É isso que eu queria discutir. Traz isso pra discussão. O que vocês acham que foi um grande problema que essa indústria do sensor de movimento tá enfrentando nesse momento? O problema que a indústria do sensor de movimento enfrenta é que jogador de videogame é gordo e quer ficar sentado comendo Cheetos e skinny. Sim. Letárgico. Não em pé, jogando Just Dance. Não, mas você... se ele fosse gordo, o comedor de Cheetos, ele ia adorar jogar com um assessor de movimento, que ele não ia sujar mais os controles. Ia deixar aquele controle branco da Xbox 360 amarelo. Cara, eu acho que muito que acontece, por exemplo, assim, o coisa do sensor de movimento, eu tenho um Kinect lá em casa. E aí sempre que vai visita, assim, que o pessoal fica jogando Just Dance. Só que o pessoal joga uma, duas, três músicas e para, porque não aguenta mais, já tá todo mundo suando, ninguém vai pra um lugar, tu vai sair de lá suado, cara. Aí todo mundo quer jogar Guitar Hero depois. Aí todo mundo quer jogar Guitar Hero, Rock Band, porque fica parado, sentado. Mas bateria também se fica suado. Mas nem tanto quanto a bateria. Cara. A bateria do videogame não. Nego joga no Easy, porra. É tudo baterista de karaokê, cara. É tudo plebe essa merda. De uma eternidade, cara. Ele se entrega, ele se emerge no jogo. Aí ele se acha o baterista, cara. O Loop tem em casa aquele do Aerosmith, né, por cima, né? Que é a guitarra de verdade. Nossa. Guitarra, moleque. É aquela guitarra. O Rock Smith, que é o com guitarra de verdade. Tinha que ser a guitarra, ia ser maneiro. Mas, cara, outro problema também que eu vejo nesse caso é que, tipo, como é que eu vou dizer isso? Por exemplo, vou dar um exemplo. O Just Dance também serve como exemplo, mas eu vou usar skate. É tipo, cara, se você... Se eu quiser andar de skate, eu vou pra frente, pego meu skate e vou andar de skate, tá ligado? Sim. Tipo... Não, mas acho que o problema é esse. Você pode andar de skate... É como você, tipo, você colocar a interface tão parecida com o skate de fato. Porque, na verdade, no final das contas, aquilo vira, tipo, um skate piorado, sacou? Sim, é, mas... Um skate piorado sem momento, ainda por cima, né? Eu quero fazer uma manobra que tem tudo a ver com fazer, isso não dá pra fazer. Eu quero pular igual o Drake, não vou pular. Mas aí você tem também a limitação da parada, né, cara? Não adianta você virar e falar... O skate, tá, tipo, dança, talvez nem tanto, no caso de Dance Dance, aí eu entendo. Agora, no caso do skate, o skate ele já é gamificado, sabe? Já tem uma competição entre você e os seus colegas de tipo, caralho, mandei um flip aqui foda. Mas nem machuquei foda? O cóccix, cara, hoje. Você não concorda que a curva de aprendizado do skate, ela é muito mais bizarra que a curva de aprendizado de algum jogo? Não, mas não é isso que ele tá falando. Você não é isso que ele tá falando. Essa linha tá começando a ficar, tipo, mais tênue, sacou? Você tá começando a, tipo, de fato andar de skate, só que como se fosse uma versão mobral de skate, sacou? É assim que eu me sentiria. Tem um jogo do Tony Hawk que é exatamente assim. É um skate que o controle é um skate e você joga em cima desse shape. É terrível, cara. Não, é de PS3 mesmo. PS3, isso. Eu joguei no PS3. É horrível, cara. É muito ruim. Cara, ainda bem que você falou isso, porque eu tinha pensado há um tempo de comprar o jogo. Só que eu falei, cara, putz, eu não vou ficar subindo em cima disso. Eu tô gordo, vai quebrar. Ele é muito bugado. Você tinha que ter pensado assim, cara, eu não vou comprar esse jogo, eu tenho 50 jogos lacrados aqui, cara. Cara, você é muito velho, Clerazzo. Completamente. Mas o lance é que, por exemplo, você tinha jogos lá do Wii Sports. Ia jogar boxe com a galera. Aí beleza, ficava dando um soco igual um retardado. Eram dois pugilistas, um de frente pro outro, que não se mexiam. Era o Yusuke e o Tio. Eram dois caras parados dando soco, beleza? Sem opção da cabeçada. Sem opção da cabeçada, que é uma pena, infelizmente. Mas aí... Cara também. Mas aí você vai jogar depois, sei lá, o de tênis. O de tênis, o bonequinho anda sozinho. Aí você, beleza, já perdi o movimento, porque não tem uma sala gigante pra eu ficar andando e dando raquetada. E aí, beleza, de fato, se eu quiser jogar tênis, ou vou pra um, sei lá, um lugar de rico e jogo tênis. Não, vai pro clube, tênis, cara. Aí o de golfe tinha tudo a ver, o de golfe é perfeito. Porra, foda-se panga. Tijuca Tênis Clube. Beisebol é bom, cara. Tem beisebol? É, tem beisebol, é. Que é o tipo melhor esporte do mundo, né? Tem arco e flecha também, não tem? Arco e flecha, essas paradas assim, beleza. Agora, futebol do Wii. Jogaram futebol do Wii? Parada tosca, que você tinha que usar o nunchuck e o outro. Você bota o nunchuck no pé? Como é que funciona isso? Ia ser irado. Não, mas você controlava o boneco normal, né, pelo nunchuck. E usava o emote de vez em quando pra, sei lá, pra levantar a bola, você sacudia pra cima e levantava a bola. É, o FIFA do Wii é uma bosta. Acho que o Ninguém não sei se foi o Ninguém Leve. No pé ia ser um combo de Soul Calibur, tá ligado? É, mas aí, toda a forma como os videogames foram se construindo pra ficarem cinematográficos, o tipo, não, o Drake não dá um pulinho numa plataforma, sobe e dá três soquinhos no cara e um gancho. Não, ele se joga e se gacha numa... Uma porra de uma plataforma, você e sobe. Sacode a parada e dá uma camalhota, tá ligado? É, tipo isso. No PS Vita funciona assim, como é tela de toque e algumas coisas de movimento, algumas coisas pra jogar Uncharted, né? Você sacode ou você usa tela de toque. Inclusive é mal feito pra caralho o jogo, porque eles querem que tudo você faça dessa forma, é um saco. Prévio. Mas daria pra fazer e fica mais razoável. Agora, movimento tem limites, né? Lembra a máquina de Tekken que tinha sensor de movimento? Há uns 15 anos? Que tinha fliperama? Que tinha lá na Game... Como é que era o nome? Ah, sei lá, eu joguei em Caxias essa porra. Você entrava dentro de uma nave dos Saiyajin, que chegava na Terra, que era uma porra redonda assim. E não funcionava aí, de jeito nenhum. Nada. Aí você queria jogar com o Ed, Tekken 3. Foda-se, né? Chora mais. Não. O Ed era o melhor, porque você fazia só uma rebolada lá e de repente o cara tava dando pirueta, moleque. Você, exatamente. Então, a tradução das coisas fica surreal do mesmo jeito. Você fala, vou dar uma giradinha aqui e ver o que acontece. Aí o maluco dá o Awe assim, a mão, e dá três chutes e... Mas, Lápis, isso que você tá falando é porque, tipo... No início nem tanto, mas hoje em dia, mais recentemente, na maior parte dos casos, eles fazem um processo meio que invertido. Tipo, eles pensam num jogo e eles pensam como é que eles vão adaptar aquela porra pra poder de movimento. Agora, tipo, pensa, por exemplo, se você pensar num jogo, sei lá, que você controla um robô ou um exoesqueleto da vida que maximiza seus movimentos, sacou? Ah, então. Você joga isso com óculos. É o demo do Kinect 2, cara. Ah, quando eles estavam... Pacific Rim, uma porra assim, tipo... Quando estavam anunciando o Shone, o cara falou, não, o Kinect 2 agora é muito melhor, ele reconhece a falange nos seus dedos. Aí chegava um cara lá, que meio que se fazia sentado, fazia uma posição de tô pilotando um tanque, aí tipo, abria a mão direita, aí começava a atirar. Aí fechava a mão direita, parava de atirar. Aí mexia a mão esquerda pra um lado, pro outro, aí o tanque, a arma, sei lá, mexia pra um lado e pro outro. Isso. Cadê esse jogo? Cadê o jogo? Aí que tá também, aonde que abrir a mão direita pra atirar, fechar a mão direita pra fazer o whatever, é diferente de um controle, cara. Você tá fazendo... Cara, mas é tipo Evangelion, brother. Eu tô falando do negócio de abrir e fechar a mão. É só de você ter um jogo de FPS, tipo, irado. Que você, tipo, anda e você, tipo, corre e você, tipo, sim, porra, vira. E se você adicionar isso com óculos de realidade virtual, uhum, cara, isso te dá um thrill maneiro, sacou? É? Mas olha só. Evangelion? Porra, Evangelion é um patrocínio real. O maluco não tem lá um botão, um gatilho, e aperta e atira. Anime de robô genérico. O moleque não aperta um gatilho pra atirar com a arma. Só aperta label. O maluco tem lá vários manches e botões e tem igual, oh, que maneiro, robozinho. Porra! Uma coisa que o Ilapso falou agora, eu fiz um paralelo, é o seguinte. O Ilapso tava falando que a gente chega num jogo desses feito com sensor de movimento de luta e a gente começa a fazer coisas que a gente não tá entendendo e os golpes acontecem. É o que uma pessoa que não sabe jogar jogo de luta e pega um controle de videogame faz e sai golpes. É tipo a namorada que pega um Player 2 e começa a apertar todos os botões e de repente dá um Shoryuken Hadouken especial e ganha na cagada ali. Sim. Sim. Será que isso não é? Não, mas aí nesse caso sim, é a mesma coisa. Você só tá fazendo, tipo, a parada de forma diferente, mas você tá usando um controle com o seu corpo, basicamente. Você tá deixando as pessoas que estavam confortáveis em jogar de uma forma, passando pelas dores de aprendizado pra se jogar de uma outra forma. Que é estúpida, no final das contas. Isso acaba afastando o público que você já tinha fidelizado e você ainda tem a mesma. Mas eu, tipo, não quero jogar mais isso. Não, não, eu acho que não. Praticamente não é. Tipo, você não tá controlando a parada com o seu corpo objetivamente. É tipo como se você estivesse fazendo um sistema de gestos, quase. Tipo que nem você, sei lá, pra você mexer na tablet, um toque, multitoque, é uma coisa diferente, sacou? Mas o lance, galera, é que você não precisa perder público. Você pode ter os dois. Tem aquele joguinho de PS3, do começo do PS3, que não era nem o sensor de movimento do PS Move, era aquele Six Axis ainda, aquele Locoroco Cocorocho, que é o joguinho de bichinho coloridinho, que você tem no seu PlayStation e você não sabe. Deram de graça pra todo mundo. Cara, eu vou te contar uma experiência que eu tive com o Six Axis e o Senhor da Eternidade, que foi muito lolos. A gente tava jogando. A gente tava jogando aquele jogo, era. Army of Two. Army of Two. Jogo bosta. Na feliz. Uma merda de jogo. Não. Foi divertido. Foda-se vocês. Cara, era na feliz. Na feliz época que a gente fazia o nosso Alugzera. Tempo era. Novo quadro do Baixo Frente Soco 2016. Porra aí. E esse foi um bom jogo divertido de se alugar e zerar em co-op. Acontece que tem uma hora que você tá descendo de paraquedas num penhasco ou whatever, e um brother fica atirando e o outro meio que controla o paraquedas. Meu irmão, a gente morreu umas 20 vezes, sem exagerar, até descobrir que você controlava o paraquedas usando o Six Axis, mexendo o controle. E a parada era muito do nada, porque isso era tipo, sei lá, nos 3 quartos do jogo já. Uhum. Tipo, caralho, nunca usou o Six Axis pra porra nenhuma no jogo. Aliás, era uma prática. Isso é divertido, né? Isso é divertido. Cala a boca, o jogo era bom. Irado. Cara, jogo de retardado. Não era nem um jogo foda, uau, que obra-prima do Hideo Kojima. É um bom exemplo de como. Mas era um jogo pipocão, saca? Ô, Castro, isso aí você é designer, cara. Você acabou de falar que é um exemplo de erro de design sério. Acho que eu tô diploma, porra. Hã? Tranca, não, eu tô cara, matrícula. O jogo tinha defeitos, brother, mas o jogo era divertido. Cara, olha só, eu e o Bod jogando Far Cry 4, a gente fez a mesma coisa aí. Um vai controlando a parada e o outro tá tiro. Teve nenhum problema de interface. Funcionava perfeitamente. Sim, bem, muito bom. Divertido, todo mundo foi feliz. Mas o ninguém teve que. Ninguém teve que balançar controle que nem idiota pra ajustar aquele teco-teco maneiríssimo que tem lá. E digo mais, hein? Dá pra você, no banco de carona do carro, dar um mata-leão no motorista de outro carro. Que era muito comum você ter em jogos de PS3. Nego e cagar alguma parada pra você usar Six Axis. Geralmente era uma parada escrota, nada a ver, que não influenciava em nada e não adicionava nenhuma imersão. Tipo, sei lá, Killzone. Ah, você tem que abrir uma válvula. Eles enfiavam uma porra de uma válvula no jogo pra você abrir, só pra você botar o controle pra frente e ficar girando assim pra você. Vou te dar outros exemplos disso em outras plataformas. PS Vita, o Uncharted. Puta, que eu ia falar dele. Tudo. E no PS4, o Infamous Second Son. Nossa. Tudo você tem que usar a porra do tapetinho de toque que tem. Gente, agora. Tudo do Wii. Você tá jogando um jogo na moral, de repente ele fala: gire o seu controle do nada pra, só pra dizer que tem. Justifique essa merda ter só dois botões. No Super Mario Bros. Wii, aquele chapéuzinho de hélice, você tem que sacudir o controle, é a coisa mais antinatural do mundo. Você tá ali pulando, tacando zarada, sacode a porra do controle, senão tu vai cair na lava. Não, não! E nem era o sentido que você tem que voar, né? É só sacudir. Sacode! Cara. Não sacode, cara! É que nem quando você tá jogando o Donkey Kong Country lá do Wii, você tem que ficar sacudindo. Pra, pra bater no chão e você tipo, não, é um jogo do Wario Land, cara, que é um jogo de estourar champanhe, cara. É pra ver quem bate punheta mais rápido, aquela merda. Horrível. Que é isso? É horrível, é ridículo, cara. Porque tu chega numa sala, tem quatro pessoas fazendo aquele movimento escroto, cara, de bater punheta. Pô, tu nunca jogou Mario Party Wii, né, cara? Caralho, olha essa hora que a galera se revela, né, cara? Quem é o campeão de Mario Party aí da galera? Quem não que é o Zebração aí? Levantou a questão do Uncharted de PS Vita. Aquilo ali é muito funcionalidades que temos nesse brinquedo e queremos mostrar para as pessoas. Você precisa conhecer! Caraca, é muito incômodo jogar aquilo, cara. É um show-off de funções que você nunca mais vai usar no PS Vita. Não, e ele fica te falando assim: não, usa assim, usa assado. Aí você, deixa eu ver se dá pra fazer do jeito de sempre. Dá. Aí, então foda-se a tela de toque. Mas eu acho que esse é exatamente o principal problema de por que é, entre aspas, um fracasso esse uso desse tipo de interface. Porque nego tipo, caricaturiza a parada, sacou? É? Mas então, ninguém usa a parada de forma inteligente. Senhor Eternidade, eu vou dar um exemplo, vou dar um contra-exemplo que mostra como algumas funcionalidades, elas são bem pensadas, podem não ser bem pensadas, podem ser pensadas da mesma forma, mas deram uma cagada de funcionar direito. Foi a tela de toque do DS, e consequentemente do 3DS. Os jogos que utilizam bem a tela de toque são muito divertidos, e eu consigo pensar naquilo como um improvement para jogos portáteis. Um improvement. Mas como você bem falou, PH, o que utilizam bem, no começo do DS, aquilo ali era um mundo novo. Lembra do, acho que o primeiro ou segundo Castlevania de DS, dos irmãos? Isso, você... usa a tela de toque. Era insuportável, cara, não tinha nada a ver com a jogabilidade. Era igual do Jonathan e da Charlotte. O Portrait of Ruin. Metroid no DS, eu acho que foi sensacional, porque você conseguia ter a experiência mais próxima do tiro em primeira pessoa com mouse do que num controle. Ah, eu lembro, eu cheguei a jogar isso, eu achei divertido mesmo jogar com a caneta e tal. Além disso, depois, acabou virando uma coisa não empurrada pela garganta abaixo. Parece que o mercado se entendeu, absorveu essa funcionalidade e reproduziu. Tanto é que fez tanto sucesso isso, que eles repetiram pro 3DS e trouxeram pro Wii U. E quem sabe eles não viram isso como uma oportunidade. No Wii U, eu particularmente acho que não foi tão popular assim. É, o Wii U, ele se comporta mais como um videogame clássico, os jogos principais. Tela de toque no Wii U, o Capitão Toad usa. Wonderful 101. Beautiful Joe, né? Beautiful 101. Wonderful 101 usa. O Zelda deve usar, né? Deve ter alguma adaptação pra usar tela de toque. O Zelda, esse que já saiu, Wind Waker. Ou microfone, sei lá. E o Mario. Mario usa tela de toque. E o Mario Maker, né? Claro. Mario Maker usa. O outro Mario usa muito pouco, assim, só de curiosidade. Usa se você não quiser usar o microfone, né? Pra tirar aqueles blocos pra fora. Uhum. Né, essas coisas assim. Usa menos mesmo. Mas aí, até aí, o Wii U tem um problema. Eles são duas telas, né? A tela de toque é a tela auxiliar, no caso. Você cai naquele mesmo problema, você tem que ficar olhando pra um lugar, olhando pro outro. Experimenta jogar o Rayman Legends no Wii U pra ver se saco que é. Faz sentido porque no DS, no 3DS, as telas são muito próximas. Um do lado da outra. E quando você tá jogando, o controle tá sentado no seu colo e a televisão tá na sua frente. Acaba vendo uma experiência bem diferente. Então nisso não se encontrou ainda mesmo, não. Muito diferente. Pois é, não se encontrou ainda a coisa. Entendo, mas eu ainda acho que foi uma funcionalidade que foi bem aproveitada nos portáteis. No portátil foi melhor do, melhor do que a tela de toque traseira do PS Vita, entendeu? Não, é que tá. Aquilo, né? É porque o nego não sabe usar. É aquilo uma, ali... tão mal utilizada que às vezes me pergunto se aquilo funciona mesmo, assim. Pois é, usando Uncharted. Aquilo ali serve pra duas coisas. Pra você, na hora que estiver jogando o PS Vita, pra jogar o PS4, na verdade, né? Se confundir e apertar a tela traseira, que nunca serve pra nada, e você sempre fica com o dedo ali à toa. E aí, quando você tá usando aquilo pra jogar PS4, aquilo serve sempre pra emular algum botão e aí você se pode. Ué, e serviria... a gente jogando Tekken versus Street Fighter... Toda hora. Toda hora apertava lá, dava um golpe lá, ué, como é que eu fiz isso? É, toda aí hora, tela traseira. Tela traseira. Aquilo ali era pra ser usado muito bem pra jogo de FPS, né? Pra você mirar por ali. Ou pra jogos japoneses que você tem que fazer alguma coisa em calcinhas e tal. Ah, entendi, poderia ser também. Siririca Hero. Siririca Hero. Quando a gente lançou nosso programa de portátil, a gente falou que essa era a função Siririca, né? E a gente tava fazendo brainstorming pra outras coisas que não Siririca, que isso poderia ser de burra. Sim, sim. Foi difícil. O Kinect, eu acho que ele até deu uma alavancada na coisa do sensor de movimento. Pô, o Kinect até hoje é o dispositivo eletrônico que vendeu mais rápido em menos tempo. Então é uma parada dessa. Um recorde aí bizarro que ele tem que eu não vou lembrar agora. E não vou negar que foi muito divertido o início do Kinect. Assim como foi muito divertido o início do Wii. E assim como não foi divertido o início do PS Move. O início do PS Move não foi bem o início, né, cara? Foi tipo uma... O PS Move foi aquele assim, tem que fazer, faz alguma coisa aí. Aí fizeram aquela merda lá. Faz igual do Wii. Eu tenho dois Move, cara. Eu espero por Deus que tenha fudido de perder dinheiro com essa merda. Mas olha só, o Kinect, ele tem uma proposta que se usasse... Se fosse usada, pô, tivesse algum altruísta no mundo, ia ser fantástico. Pessoas que têm limitação de movimento... Coisas assim, pra essas pessoas, o Kinect seria uma coisa bastante legal pra você trazer essas pessoas pra experiências mais interativas. Mais ou menos, né? Quando o jogo fala, levante seu braço esquerdo e fala, eu não tenho braço. Não, cara, mas aí o jogo tem que ser feito, né, cara? Mas o lance é o seguinte: há alguns anos teve um cara que usou o Wii pra fazer jogo pra pessoas tetraplégicas. E aí ele desenvolveu uma cinta, eu não lembro se o próprio cara era tetraplégico, mas pode ser que não. Era uma cinta que colocava na cabeça, colocava o emote preso ali, e aí usava aquilo pra fazer o controle. E ele desenvolveu o jogo de carro, assim. Eu não vou mais lembrar o nome do cara. Não deve ser difícil de achar também. E pro Kinect, isso com certeza, sobretudo agora no Xbox One, dava perfeitamente pra você usar o controle da sua cabeça pra você acelerar um carro jogando a cabeça pra frente, frear um carro jogando a cabeça pra trás, jogar um lado, aqui. Outro. Acabou. Pra gente parece imbecil eu ficar mexendo na cabeça, mas pense em quem não mexe braço. Sim. Perfeito. Agora, de forma pública, que empresa vai desenvolver pesado pra isso? Exatamente. Necessitando de um console caseiro, yada, yada, yada. Não é viável, né? Não é mercado. Pois é. Não sei até que ponto não é mercado, porque esse Xbox, o Kinect 2, ele pega essas coisas fácil. Ele reconhece tua cabeça, não pra frente, não pra trás. Não sei se é... Acho que o primeiro que fizer isso vai sair como o fodão da parada. É, o problema, Lácio, é que a minoria nunca pode ser um mercado principal. Então você não pode... Não, é pra ser principal. Que a parada é a seguinte, nem sempre isso é a única coisa que conta, porque às vezes a parada é economicamente inviável em termos de, tipo, a porcentagem do público isso, que, não, que é deficiente e vai usar. Isso não é, não é a parada. A parada é que, tipo, quando você faz o produto, você ganha uma série de atenção por causa disso, sabe qual é? Tipo, você pode usar isso como marketing pra sua... Se, empresa, se uma empresa agora faz um joguinho de carro pra Xbox One, que tem gráfico bonitinho... Que hoje em dia, pô, as empresas independentes de médio porte já conseguem fazer. Um chave kart acessível. É, como é que você vai competir com força? Cara. Ah, vou competir com força, dá. Você mais um joguinho de carro num videogame que tem força. Ah, não, já sei, vou aparecer dessa forma. E você chaves aparece. Kart. Chaves kart. Exatamente. Mas, por outro lado. Turma da Mônica kart. Joguei a ideia, hein? Mas por é aquilo lado. Também, né? Nem sei se os outros tiveram, mas o primeiro BioShock tinha aquele modo pra daltônico. Sim. Foda-se, não fez barulho. A gente sabe que a gente é um nicho muito louco que fica lendo essas coisas. Porque... Ah, esponda pra daltônico, muitos jogos tem. Não muitos, né? Mas agora tem aparecido mais. É, bastante. Sobre essa parte da acessibilidade, eu lembro que tinha um site que os jogos da Joymash são todos pra daltônico. O criador é daltônico. Pai esse, né, cara? Se você procurar no Google, tem um site que ele dá umas guidelines sobre acessibilidade em jogos. É bem legal o pessoal que é interessado nisso. Eu tinha que ver essa porra. Tipo, não faça vilões tipo Coringa, Duende Verde, Verde e Roxo, né? Não seja um filho da puta. Mas, cara, tem, por outro lado também tem, tipo, essas pessoas deficientes, os caras que são malucos mesmo por jogos, os caras acham uma maneira de jogar, sabe qual é? Aquele maluco lá que é, tipo, jogador, dos melhores jogadores de StarCraft da região, de StarCraft não, de Street Fighter, da região dele, que o cara, tipo, ele é todo paralisado, caralho, ele joga, bota o controle na boca, uma parada toda bizarra. Ah, sempre tem. Não, tinha aquele maluco que era cego, que jogava jogo de luta amarradão, assim. É, tem aquele cara que os braços toca violão com o pé, tem essas paradas. Teve o cara que me bateu pra caralho com Johnny Cage ou com Kung Lao e o cara não tinha uma mão, tá ligado? Mortal Kombat 9 e no 10 agora. Eu enfrentei ele outro dia e o cara me bateu de novo. O cara te quebrou de porrada de novo. Porra, foi bonito. E teve um caso mais recente, não exatamente em videogame, mas pra mostrar que a pessoa vai até a montanha mesmo sem as pernas, é o caso do jogador de Magic que é paralisado e joga cartas com a mãe dele, colocando as cartas dele na mesa. Ah, ele grita a carta. carta. Ele consegue falar. Tipo isso. Ele fala rápido com a mãe põe a carta pra ele na mesa. Eles têm um elo telepático. Não, sei lá, ele podia fazer gestos com piscar de olhos, código Morse, sei lá. Cara, onde há vontade. Seria louco, mas também não, né? Onde há vontade é um caminho. Acho que a gente pode pegar um espacinho aqui pra falar dos grandes títulos dessa geração. Os jogos que marcaram os nossos corações. E Lapso, diz um jogo aí que puxou o seu coração nessa geração. Tem dois, mas um acho que você vai falar. Não, você vai falar do Journey. Então, peraí. Já deu spoiler, né? Eu vou no primeiro mesmo. Aquele que me trouxe pra esse mundo. E vou falar de John Marston. My name is John Marston. Red Dead Redemption. Red Dead Redemption, é. Porra, esse foi foda. Acho que foi o segundo jogo que eu comprei de PlayStation 3. O primeiro foi Heavy Rain. Também gostei pra caralho, mas conforme o tempo foi passando, eu comecei a ficar meio puto com ele. Escove o dente. Ah, você não sabe escovar os dentes, seu merdão. Sacuda o controle direito e aperte R2. Mas o Red Dead Redemption retardado, né? Foi o jogo diferente da Rockstar nessa geração. A Rockstar fez 3 jogos, né? GTA 4, o Red Dead Redemption e o GTA 5. Ah, teve então... um de tênis também. Não, quantas porra tênis não. Tênis de mesa. Não, teve um de par, cara. Mas ele não é deles. Foi assim, publicado por eles. Não, cara. É aquele assim? Team Bond, Team Bondi, sei lá. Ah, é verdade. Era publicado pela Rockstar. É do Bond. Era do time do Bond. Team Bond. Mas então foram... Aliás, LA Noire bem legal. Mas foram 2 GTA e esse Red Dead Redemption. Foi o jogo diferente deles. Foi um resgate de uma franquia da Capcom, iniciada na geração anterior. O Red Dead Revolver, que não deu em nada. Eles compraram a propriedade, se não me engano. Não sei por que também. Era só fazer um jogo de faroeste com outro nome. Não ia dar nada. Não tem nada a ver com o jogo da Capcom. E... achei um jogo fantástico. O final dele é fantástico. Ele tem toda uma narração cinematográfica bem característica dessa geração e ele tem aquele plot twist dele no final, né? E dá pra andar a cavalo. Eu acho que a mãe da Babs tem razão, cara. Eu acho que em outra encarnação eu fui um cara na Arábia que andava de cavalo. Caralho, falta fez o 64 na infância do pivoto, hein? Você era um bebê. Porra, um Zeldinho Ocarina, hein? Porra! Criança ia ficar doida. É legal que a gente tá aqui falando coisas que essa geração pôde trazer pra gente que a gente não experimentou nas outras, né? A gente tá falando de um jogo como Red Dead Redemption, que apesar de no PlayStation 2 a gente ter pelo menos algum gráfico que chegasse a um ponto de expressar isso, a gente ainda não tinha esse estilo de narrativa orientada, a gente não tinha essa, uma história sendo contada de forma tão emocionante assim ainda. Eu gostei muito do que foi feito no Red Dead Redemption, gostei muito da forma em que você participa e se identifica com os personagens ao longo da história, e gostei muito de matar zumbi. E ele tem gráficos que hoje em dia já não são mais gráficos ponta de linha, obviamente, né? O jogo é de 2010, já passaram 5 anos, pô, tem 5 anos esse jogo. Caralho. E ainda assim são gráficos muito bons, né? Em termos faciais, né? O rosto dos personagens é muito mais bem feito do que o resto. Mesma coisa que a gente vê no LA Noir, só que sem ser bizarro, igual LA Noir. Mas ao mesmo tempo ele tinha aquela coisa gráfica dessa geração, né? Aquele nível de realismo que não se tinha, não se atingia então. Você tinha, sei lá, no Final Fantasy X em CG, mas você não tinha num jogo normal. O God Hand, um Red Dead Revolver da vida não chegava nesse ponto. Então você tava ali. Você tava ali jogando realmente um filme. E não era um mundo aberto tipo GTA, em que meio porra louca e não sei o quê. Você tinha ali uma missão bem nítida desde o começo. O cara tava sem a família e ele tinha que ir atrás da família dele. Então era uma jornada de vingança até o final. E é uma história muito bem contada. A jogabilidade é muito boa, você tem jogo dentro de jogo, que era uma parada muito maneira. Aliás, como é que a gente vai fazer um podcast sobre jogos dentro de jogos? Cara, boa, é bem lembrado, a gente tem que fazer um podcast sobre jogos dentro de jogos. Jogoception. Então, acho que o jogo que mais me marcou foi, assim, eleja um jogo para ser o sinônimo dessa geração. É, não necessariamente é para escolher um jogo, não, mas assim, algo que não, mas se fosse você lembrar. Se fosse para lembrar, entendeu? Algo que seja icônico da geração. Não tecnicamente, entendeu? Mas exatamente isso, é só no... Não no exato. Mas no Humanas seria o Red Dead Redemption. O pode rir porque é verdade. Porque seria o Red Dead Redemption. Porque tecnicamente, sei lá, Mass Effect eu acho melhor hoje em dia. analisando mais friamente, eu acho uma coisa maior. Mass Effect 2, sobretudo, eu acho, porra, o GTA V é o melhor jogo pra mim da geração. O Uncharted 2 é uma parada também tão cinematográfica tanto quanto, e é um estilo de filme que eu gosto mais. Red Dead Redemption é um filme que eu e o Lupe vimos ontem, o filme do Mel Gibson. Maverick. Daigo, no futuro, quando você olhar pra trás nessa geração, o que vai dar um bom aquecida, uma boa aquecida no coração e fazer você lembrar com carinho? Porrada, como sempre. Treta! Estou sentindo uma treta. Soco. Violência. Sangue. Soco no pâncreas. No pâncreas. Espirrar tinta nas pessoas. Caralho, golpe de tinta. Estou falando de Street Fighter 4. Só lembrando que golpe de tinta é uma marca registrada sobrinho do Arara. Sim. Espirrar tinta e correr pra trás, como diz o sobrinho do Arara. Cara, é impossível não falar dessa geração sem falar de Street Fighter 4, que foi o jogo que reviveu a série de uma vez por todas. Não só reviveu a série, como também a cena de luta profissional, digamos assim. Foi o que trouxe de volta os torneios e globalizou eles, digamos assim. Sim. Antes que o seu tirou. Vale, eu também tenho um carinho muito grande pro Street Fighter 3. Street Fighter 3 ainda é meu Street Fighter. Acho bom. Acho bom, entendeu? Mas. Não, não, continua sendo. Também é o meu favorito, mas. É, mas só errado. O 4 cara, é melhor. Em caráter de revitalização, ele não tem como ganhar do 4, cara. A gente tem que aceitar a importância do Street Fighter 4 pro gênero. Não cara, sim, o Street Fighter 3 ele é tipo um BlazBlue com Ryu e Ken, cara. Bando de gente sem carisma. Não. Essa foi a melhor definição que eu ouvi. Tem mecânicas que o povo não encaixou direito. Grande parte dessas mecânicas foi modificada pra entrar no 4 e agora vai ser de novo pra entrar no 5, mas o 4 ele é uma, eu não gosto muito desse termo, mas vou acabar usando, ele é uma pasteurização do 3? Não, ele é um 3 com gráficos modificados, não, melhoraram bem que tinha. Do 3. É. Ah, tem essa pegada diferente, cara. Eu acho que o primeiro grande acerto do Street Fighter 4 foi trazer os personagens que todo mundo gostava. Trazer de volta clássicos. Cara, no Street Fighter. Você tá falando em paralelo com o 3, que o 3 é o personagem novo. O 3 só tem Ryu, Ken, Akuma e Chun-Li, cara. É, o 3, não, o 3, cara, 3... hoje em dia eu quero que eles tragam os personagens do 3. Não, eu também. Eu tô louco pro Alex entrar nessa bosta finalmente, mas eu já tô vendo que ele vai ser. Eu tô de saco cheio de Kemi, Chun-Li, Guilian e a porra toda. Então você não gosta do Street Fighter. Você não vai ver, né? Eu acho legal, principalmente porque Street Fighter 4 trouxe de volta aquela ideia de chamar a galera pra jogar jogo de luta. Eu não sei se vocês passaram por essa experiência como eu, mas jogo de luta não era uma parada tão forte, pelo menos pra mim, como foi outrora. Na época do Street Fighter 2, na época do Marvel vs Capcom e desses outros jogos, era de lei você jogar muito jogo de luta na casa dos brother. É, para e pensa que, por exemplo, até 2003 saiu The King of Fighters todo ano certinho. Beleza. É. Ah, isso é o lado da SNK. Do lado do Capcom tinha o Capcom vs SNK 2, era 2001. E aí depois você teve um período muito nebuloso de jogo de luta, que saía essas merdas tipo Capcom Fighting Jam. O Street Fighter 3 era concorrente ao Alpha em termos de tempo. Então era 98, 99 e depois parou também. Aí foi Capcom Fighting Jam. O Counter-Strike é 99, né? É, aí aquele jogo da SNK que é tipo Fighting Jam, que é um jogo de duplas também, que é Battle Coliseum também. Ah, não, aí, The King, Coliseum. The King of Fighters fica... Max Impact. Não, meu Deus, não! Aí saía um... O Tekken foi o que saiu com a frequência de sempre, a cada 3 anos saiu um Tekken, e seguia aquela mesma lógica. Então, o Tekken se mantinha lá, o Mortal Kombat foi pro limbo durante um bom tempo. É, porque saiu tanto jogo ruim que tinha que apagar, né? É, e aí a SNK virou Playmore, e depois de 2003 também deu aquela quedinha, aí veio o 11, depois do 11 pro 12 um tempão. Então, realmente, assim, entre... Tem um período de uns 5 anos aí, 2003, 2008, entre o KOF 2003 e o Street 4, saiu em fliperama no Japão, que seja, 2008. Em que o Tekken ficou sozinho meio que e o Guilty Gear ficaram ali segurando a onda. Mas você não tinha nada, nenhum dos dois lados chamados maiores, né? O Street Fighter e o The King, não tinha nada. Tava meio que morto ali. Então, realmente, Street Fighter 8 ele veio pra falar, ô, acabou a brincadeira. Street Fighter 8? Calma, calma. Street Fighter 4! 4? foi tipo, meu pai? É, então, o Street Fighter 4 ele chegou em 2008 pra ser aquela, ô, a galera grande voltou aqui, calma. tá tudo bem agora. O pessoal, nessa época, ainda jogava, sei lá, torneio de Marvel 2. Vários vídeos, inclusive, de final de campeonato sendo briga no final. Porrada mesmo, verdade. Procurar no YouTube, você acha. Ah, Street Fighter 4, ele se superou como Street Fighter, que mais teve versões de Street Fighter. Eu ia falar sério? Exatamente isso. Como foi, é que ninguém foi? Falou do aspecto caça-níquel dessa lembrança? Ele teve Street Fighter 4, Super Street Fighter 4, Super Street Fighter 4 Arcade Edition e Ultra Street Fighter 4. Não, foram, mas isso também... O Omega também. Isso também é um aspecto dessa geração. Mas o Omega é um DLC do Ultra. Pois é. Você não pagou mais. Isso é um aspecto dessa geração que a gente nem entrou tanto no detalhe, que é o aspecto do DLC, é o aspecto de empurrar coisas pra você pela internet e fazer você comprar produtos inacabados, etc, etc, etc. Shovelware. É a era do shovelware. A Capcom foi a mestra, amigo, de fazer isso. Eu não acho. Eu acho mestre que a Capcom... Uma das pioneiras também. Eu acho que a Capcom, pro DLC, com certeza. O primeiro DLC do mundo é a Capcom, Final Fight Guy. Você compra um outro jogo pra jogar com o cambojano. Mas o lance da Capcom nessa geração, com o DLC eu concordo, com o jogo inacabado, eu acho que não. Eu acho que isso é uma característica de jogos de luta. Você faz um jogo de luta, ele é concebido de uma forma. Aí o metagame, a galera vai fazer o metagame, e aí nesse metajogo o nego começa a falar, ai, o Sagat é muito apelão, ai, o Vega é uma merda. Eu não quis dizer jogo acabado, desculpa. Eu quis dizer vender pra você 80% do jogo. E depois tá, deu entendi. 20% separado. Que já estavam no disco. É. Não, isso com certeza, em termos de DLC sim. Mas pra ficar claro, eu acho que essa característica de você mudar o jogo conforme o tempo vai passando é uma coisa de jogos de luta, o Smash. Não, mas cara, esse negócio de metagame, ele é uma parada que, tipo, até certo ponto, você tem razão. Mas sim, depois de um tempo você consegue estabilizar o jogo de uma forma que ele fica balanceado, mesmo considerando diferenças de metagame. Talvez, até mas... porque também você não pode... tipo, seria imaturo do ponto de vista de balanceamento você ficar, tipo, rebalanceando o jogo toda hora quando o metagame muda, saca? O nego rebalanceia o jogo toda hora, né? O Smash toda hora é rebalanceado. Não, ele é rebalanceando toda hora, mas ele até você achar, tipo, um equilíbrio geral, saca? Que nem encaixa. Que nem aconteceu com o StarCraft 1. O único jogo da história que alcançou o equilíbrio quase ideal. É, equilíbrio tem três coisas, né? Tem um estilo de jogo que é baseado em updates constantes pra balanceamento, se chama MOBA. Dota e LOL é isso. Isso, exatamente. Pelo amor de Deus. O que a Capcom fez foi sacanagem sim, cara. Não é questão de balanceamento, não. É caça-níquel. Tanto um Street Fighter a cada final de ano era sacanagem, cara. Não precisava disso. Sendo que ela podia lançar personagem pro DLC, né? É, mas tem que pensar nos jogos, né, cara? A época do início, eu lembro de um statement, eu não sei se foi do... Como é que é o nome do cara? É ONU? Como é que é o nome do cara? Yoshinori Ono. Yoshinori Ono. Não sei se foi ele que fez esse statement ou se foi outra pessoa, mas no início do Street Fighter 4, quando tinha, tipo... Top tier, S tier e o Sagat tier. Estava todo mundo que ele defendeu a falta de balance. Lupe! Opa! Você, eu acho legal chamar você porque eu quero te dar a chance de falar sobre o jogo que eu acho que eu vou falar se você falar. Ah, é? Fala aí, qual Assassin's Creed favorito? Cara, eu ia falar Assassin's Creed, mas o que mais me marcou mesmo foi Mass Effect, cara. Exato, então, caralho. Efeito massa. O Lupe, eu falei, cara, se eu falar, o Lupe vai ficar triste. Cara, ele foi um deixando pro outro, um deixando mais pro outro. Vamos fazer podcast Mass Effect agora, valeu. Vai. Promessas vazias. Finalmente no o que o povo quer. Ou, sei lá, foda-se. Fala logo dessa bosta aí. Cara, pra você ter uma ideia, se a gente só fizesse o que o povo quisesse, a gente só ia ter podcast Mass Effect e Kingdom Hearts, Black. O povo não sabe o que é, fato. Caralho, o público do Baixo Feitiço só tem retardado. Né? É, que é verdade, né? Kingdom Hearts. É isso aí. A sua audiência escolheu Bayonetta como um grande item do jogo. O cabelo da Bayonetta como um grande item memorável do jogo. Uma arma fodona. Vambora. Efeito massa pra gente meter até o talo. Tabaco massa. Cara, o Mass Effect, cara, ele foi muito marcante porque... Foi uma trilogia que, infelizmente, começou no Xbox. E eu nunca fui caixista, então eu joguei a partir do 2. E aí eu tive que baixar um no computador pra jogar e entender como é que funcionava. Porque eu... Desculpa, Lupe, mas eu não via como um jogo de Xbox. Eu via como um jogo de PC. Eu joguei os 3 no PC. Mas o Lupe é plebe, cara. Deixa o cara. Cara, tu gosta dessa palavra, né? Tu aprendeu ela essa semana, né? Aquela boca. Fala aí. Cara, ele tá tipo o Vegeta aí, o Vermes, esses Vermes. Seu Verme insolente. Seu Verme insolente. Com leite e tal. Não, não, mas insolente é uma das palavras mais iradas da língua portuguesa. Cara, o Mass Effect, ele foi um jogo que ele conseguiu criar um hype, assim, terrível. De que, tanto quando chegou o terceiro, o final do jogo foi um dos maiores mimimis que já teve. Que a galera chegou a mandar tortinha de cores diferentes lá pra desenvolvedora, com o mesmo gosto, pra dizer, não importa a cor que você vai escolher, o final é sempre a mesma merda. Isso eu não sabia. Eles mandaram três tortas pra lá, uma de cada cor, e todas tinham o mesmo gosto, pra poder... reclamando disso. Eu tenho que dizer que Mass Effect foi uma das maiores experiências de narrativa que eu já tive em um jogo de videogame. Cinematográficas, cara. Cinematográfica, narrativa. Foda-se, Star Wars. Deve ter uma vida muito pobre. Foi uma das grandes experiências porque, pela primeira vez, de uma forma não forçada, eu senti que as minhas decisões influenciavam na história e me davam um retorno diferenciado do que eu estava acostumado no. Agora você tá dando razão sobre a eternidade. Mas beleza. Não forçado, não forçado tem um limite. Não, eu não tô falando da decepção do final do 3. Mas a minha percepção foi uma coisa tranquila. Foi uma coisa. Eu não achei o final do 3 ruim, não. Eu também não. Ainda mais no Director's Cut que veio depois. Mas eu joguei esse. Por isso também. O que eu gostei muito como a história e as opções e a gama de coisas que eu poderia fazer mudavam de acordo com opiniões e decisões que eu tive ao longo do jogo. Personagens que existiram ou deixaram de existir porque eu fiz alguma coisa. Decisões e mundos que eu só pude visitar porque eu optei por fazer um caminho. Isso foi uma coisa que eu nunca tinha tido em nenhum outro jogo. Foi uma experiência riquíssima pra mim. Eu sei que muitas pessoas amam Mass Effect, mas ao mesmo tempo, muitas pessoas não gostam e acham Mass Effect overrated. Eu respeito a sua opinião, mas eu quero defender aqui a importância que Mass Effect tem pra essa experiência dinâmica em você contribuir pra evolução de uma história. Cara, é exatamente isso. Tem até aquela cena do Mordin que dependendo do que você fez no 1 e no 2, ele pode morrer, ele pode não morrer, ele pode fazer N opções. São cinco opções diferentes. Não é um spoiler, porque depende do que você escolher, existem cinco opções do que vai acontecer, entendeu? Ele pode ter um tipo no 3, dependendo do que você fizer no 2. Se você for o save do Honey que morre todo mundo. Então. Nossa. Mas... acho que o grande lance do Mass Effect é realmente essa plurissignificância de experiências. Cada um jogou um Mass Effect. Ninguém jogou o mesmo Mass Effect. Cada um começa jogando quem jogou Kaidan e quem jogou com a outra mulher, que eu não lembro o nome, que eu matei ela, obviamente. Ashley. É essa mulher que não precisa de nada. Cara, eu acho que quem salva essa mulher não tem caráter. Não, quem salva essa mulher não tem caráter. Ela ganhou um pega-peito no 3, moleque. Não interessa, cara. Quem salva essa mulher não tem caráter. Plantes, cara. O elenco tá com você desde o começo, ela é da tua equipe original. É. A mulher chega, você nunca viu a mulher na vida. Ah, vai salvar a mulher porque ela tem peitos. Sem caráter. Quem salva essa mulher não é filho da puta sem caráter. Peraí, eu não entendi. Por que você não salvaria? Você tem que escolher, sacrificar alguma coisa pra salvar ela? É porque no primeiro jogo tem uma missão que você salva o Kaidan ou a Ashley. Mas o Kaidan é tipo seu BFF? Ou ele é um... Não, ele é um cara que é tipo assim, ele tá contigo desde o começo do jogo. Caraca, peraí, peraí, calma. Quem morreu? Foi mal, galera, meu despertador tocou aqui e causou um frisson aqui, entendeu? Cara, o despertador da eternidade é o mais irado, porque você tem que dar cambalhota pra fazer. Tem que fazer o sensor de movimento, moleque. É porque eu tava com o fone, né, no ouvido, e o fone não era longo bastante. Que aí, pariu, cara. Ai, ai, ai. Então, voltando lá, Edson, o Aidan é seu best friend forever, então. Isso, o Aidan ele tá desde o começo contigo. Você começa o jogo com ele já. Mas vamos deixar uma coisa clara, a mulher tinha peitos. Pequenos ainda, mas na real, uma decisão mais sábia de jogo, se você conhecer o jogo inteiro, é você ficar com ela. Não, porque ela tem poderes que nenhum outro personagem vai ter de soldier padrão, assim. Sendo sincero, na vida real, eu certamente escolheria o cara. Agora, no videogame, com certeza... No videogame, salva a mulher, né? Com certeza a mulher. Foda-se. Eu acho mais a punheta virtual vale por mil apertos de mão do seu brother, né, cara? Aí é o roleplay da vida real, né, cara? É o roleplay. Depende da relação que você, jogador, se envolve com o personagem. Tipo, você não tem que considerar é tipo a relação que o personagem fictício lá, o Jack Shepard, tem com o William. Jack não, John. É. John Shepard. John. João Shepard. Você tem relação dos personagens. João Pastor. São personagens. Se for, eu provavelmente não ia ter empatia nenhuma com esse cara, a não ser que ele fosse muito legal. E eu escolhi a mulher só por causa do Peyton mesmo. Na real, assim, se eu jogasse hoje de novo, eu ia salvar a Ashley. Primeiro que eu salvei o Kayden na outra vez, e o Kayden tem poderes igual a um par de personagem. E a Ashley é Soldier e Soldier não tem qualquer. Nenhum Soldier true, porque eu não jogava de Soldier, que é coisa de otário, noob. Que joga de Soldier é noob. É, eu joguei de Vanguarda. A primeira vez que eu joguei de Soldier. Não, joguei de Vanguarda, da porradão na cara dos malucos, tudo bem que você é só no 2, né? Mas foda-se, teletransportar pra cima do maluco da porrada. E na verdade o parceirão mesmo do personagem é o Garrus, né? Que é o melhor personagem do jogo. Melhor personagem do jogo, o Garrus. Foda-se o Kayden e a Ashley, na verdade, são dois merdas, não serve pra porra nenhuma. Só serve pra voltar no 3 e. Eles voltaram, foda-se. Ninguém se importa. Eles voltaram. Mas eu acho falta de caráter ser não salvar o Kayden de primeira, sem ter informação completa. O Mass Effect ele também é um exemplo de superação. De você fazer uma sequência foda pra caralho. O Mass Effect 1 é um jogo bem mais ou menos. É, depois que você joga o 2 e o 3 é que é fácil falar isso. Quando você não. joga o 1, o 1 é legalzinho. Mas beleza. Eu acho que cada um dos jogos tem uma característica muito importante que marca eles na trilogia, por exemplo. Tá, primeiro, tem. É, cara, não tem nada como a experiência de você jogar no primeiro jogo como um Spectre. Sim. Isso é muito foda. E os Spectre. E quem você é como Shepard nos outros jogos é foda-se. Mas eu não tô falando em termos de história, não. Em termos de história, eu acho que. Tô falando em termos de jogo, jogabilidade. Assim, aspectos técnicos. O 3 tá anos luz na frente do 2, tá anos luz na frente do 1. O 2 é pobrinho. Em termos de que ele tá na frente anos luz? Em termos técnicos, jogabilidade, gráficos, mecânicas. Quer dizer, o 3 eu não joguei. Ele tá falando que o 3 tá na frente do 2 e o 2 na frente do 1. De jogabilidade e mecânicas, ele tá violentamente atrás do 1. Assim, no nível absurdo. Atrás? Tá, então, cara, antes da gente entrar nesse nível. Aí, ó, de PC Gamer. Detectou o PC Gamer aí, ó. Isso, tá vendo? Eu não consegui jogar o 2, de tão ruim que eu achei o jogo. Que alerta isso, que isso é nossa pauta para o nosso programa de Mass Effect! Tarará. Que isso, cara? 2016! Baixo, frente e soco! Bam! Tem que fazer uma vinheta pra subir essa cabine. Ninja Inimigo, seu jogo da sétima geração. Eu queria muito falar sobre o Mass Effect, eu concordo muito com o Loop, mas dando essa chance a ele, eu falo realmente Journey, como o Lapis falou. Eu acho que Journey é... Bem, primeiro, não joguei até hoje, hein? Não zerei até hoje. E agora digo mais, hein, Ninja Inimigo, você vai zerar comigo, porque hoje ninja tá muito fácil você zerar com o seu amigo. Ah, boa! Porque só vocês dois jogaram ao mesmo tempo, não tem mais ninguém jogando essa porra. Se der pra fazer S4, cara. Tá faltando esse troféu pra mim, zerar do início ao fim com uma pessoa. Cara, tá faltando. Eu tô em 9% dos troféus só desse jogo. É, eu não platino nada. Eu não tenho essa punheta. Olha, porra, é uma punheta bacana. Da mesma forma que acho que Mass Effect teve seu impacto nessa geração, que vai trazer lembranças, como Street Fighter 4 trouxe de volta o gênero, impactou, como Red Dead Redemption foi uma coisa memorável, a gente vai sempre lembrar. Eu acho que Journey foi uma experiência que eu nunca tinha tido antes. Foi algo que eu, até hoje, me embolo pra explicar a experiência de jogar Journey. Pra uma pessoa... Você sabe colocar em palavras Journey, cara? É difícil, eu já tentei em vários episódios. Faz igual o jogo, não usa palavra nenhuma. Então vamos lá. Marcação pra não atrapalhar a edição. Não, mas sério, é uma experiência completamente diferente do que eu tinha tido com os jogos, de uma forma geral, nas outras gerações. Tanto do PlayStation 1, PlayStation 2, Super Nintendo, GameCube, Nintendo 64, Super Nintendinho, Game Boy, Game Boy Color, essas porras todas. Super Game Boy. Eu sempre tive uma experiência meio linear, de aprendendo e evoluindo ao longo dos jogos, sabendo o que eu queria, o que eu não queria jogar. Frente Journey. Journey me mostrou algo tão diferente. Journey não veio propor um jogo, não veio propor desafios, não veio me trazer conquistas, não veio me trazer nada que eu tivesse jogado ou conseguisse encontrar em outros jogos. Ele veio me trazer puramente uma experiência, veio despertar em mim sentimentos de interpretação. E veio trazer uma comunhão entre visual, caralho, trilha sonora. Que, sério, eu não consigo expressar em palavras e eu não lembro um outro jogo antes disso que eu tive algo parecido. Por isso, hands down, eu acho que Journey vai ser pra sempre uma marca nessa geração pra mim. cara. Journey aí virou o jogo vai... favorito de muita gente. Eu lembro quando saiu o Journey, tipo, foi do... comprei logo assim que saiu. Aí um amigo meu tava lá em casa, pô, cara, vamos jogar Journey. Ele, porra, bora. Aí a gente dividiu o controle naquele esquema bem antigão. Quando a gente terminou, um olhou pro outro, assim, com os olhos marejados. Choro total. Aí, tipo, hétero. Minha namorada na época lá, a gente começou a falar, não, hétero. Nossa. É muito hétero, cara. É, cara, muito cabelo no peito. Melitinho. Aí a gente chegou, falou, pô, vamos pedir uma pizza. Não, era sushi, sei lá. Aí, beleza. Enquanto chega. Aí eu ficava na pizza mesmo. Tava conquistando ainda tua namorada, cara? Pedindo japonês, assim? Ah, era maneiro. Era uma época boa. Aí eu cheguei assim, ela, pô, e vamos fazer o que enquanto isso? Ela, ah, vou jogar Journey. Você tem que terminar a sua dissertação, né? Eu, é, tenho. Era a época de fechar a dissertação, né? Aquelas coisinhas de, ah, corre, corrige isso aqui, corrige aquilo ali. É, maluco, ela ficou no quarto jogando Journey com ar-condicionado. Eu fiquei lá na sala esperando chegar a comida e tal. Maluco, passa um tempo assim, olho no relógio, já devia ter terminado de jogar. Ela abre a porta, assim, chorando, eu. Tá tudo bem? Aí eu falei, olhei assim pra ela. Ela, aham, chegou no final, né? Ela, aham. Ela, vem cá então, me dá um abraço. E é engraçado porque você não tem como explicar pra pessoa por que você se emociona. É algo que se... É de cada um. Puramente interpretativo, puramente visual e musical. Tem horas que você se pega só olhando e sorrindo, tipo aquela hora que você tá surfando na areia, ao pôr do sol, no meio de umas ruínas loucas, e você tá tipo, cara, que maneiro. Sim, como é que eu nome dessa experiência? Fluxo. O Baeri exemplificou com amiguinhos e heterossexualidade, e minha namorada estava envolvida. E o nosso ninja inimigo fez uma propaganda de Activia. Quem nunca? Hashtag. Journey é daquele... Jonova Chan, é esse cara mesmo. Toda a dissertação dele de mestrado, a tese de doutorado dele, é em cima de um conceito psicológico chamado fluxo. Que ele, no caso, faz a aplicação disso em jogos. Ele até estava trazendo uma outra ideia do fluxo, que é do fluxo móvel. Que ele fala assim, cara, você não segue a linha reta do fluxo, que é do canal de fluxo. Na dissertação dele, ele não só trata a ideia do fluxo, como ele traz a inovação do fluxo que não é linear, né? Ele mostra isso. Que você tem um canal de fluxo, mas o exemplo dele é até bom, que eles são várias setinhas mostrando assim, o ponto que o jogador pega tá indo num aproveitamento daquela habilidade contra desafio, aí vai subindo, vai subindo, vai subindo, tentando sempre se manter no canal de fluxo. É muito legal isso. Isso. Eu acho que aquela sensação que eu comentei não é de fluxo, porque o fluxo você tá dominando o jogo. Então, durante... Não é de dominar, não é necessariamente dominar o jogo. É porque esse canal de fluxo que ele mostra, que é um... são dois eixos, é meio que essa coisa, de desafio versus habilidade. Isso. Mas o sistema de fluxo de 8 canais, são dois caras italianos, Massimini e Carli, sei lá, são, é uma coisa tipo gráfico de jogador de Winning Eleven, que tem lá, ele é aquele gráfico que tem um círculo e aí tem... Sim. Várias coisinhas assim, né? É, aí ali são de emoções mesmo. Aí tem fúria, então, é essa coisa, entendeu? Ali é de você vai desde imersão a não imersão, e aí você tá puto ou tá feliz ou você tá sentindo drama ou coisas nesse sentido. Tem uma outra emoção que era bem comentada, que é o fiero, né? Aquela sensação de... Caralho, fiero é um nome irado pra isso. Fiero. Fury. Não, fiero, é italiano. Mas, pô, me passa depois essa dissertação aí, que eu quero ver essa coisa dos esses oito canais aí que ele descreve. Não tem isso. Sim. Não, cara. Para maiores informações em Journey, você pode escutar vários nossos podcasts, mas recomendo especialmente nossos videogames como forma de arte. Não lembro o número, lá você lembra. 89. Caralho. É muita pica pro homem só, amigo. Moleque, se não for, eu não dou toba não, porque... mas é isso mesmo. Deixa eu por aqui. Eu gosto de jogos. Acho que você tá muito inseguro com esse arte. Lance de dar um toba, entendeu? Sou homofóbico. Ah, não, porque se estiver errado, eu não quero, eu, cara. Tá? Senhor! É isso mesmo. 89. Cara, eu ia escolher um título muito hipster, mas eu optei por algo mais abrangente. Aí lembrou que Full Throttle é antigo já, né? É, né? Mas... Não, Full Throttle não seria hipster, porra. Mas enfim, diga lá. Eu escolhi, eu acho que o mais marcante, memorável que eu consigo lembrar dessa geração. Como é que é? A sétima geração, não é isso, Lá? Sétima geração. O sétimo sentido. É, cara, é o Ni no Kuni. Ni no Kuni. Cara, você jogou o Ni no Kuni todo? Não, eu não zerei Ni no Kuni, veja bem. Bela escolha. Eu nem zerei Ni no Kuni. Eu acho, assim, começando pelos defeitos, eu acho a história do Ni no Kuni meio boba. O que bom, por um lado é ruim, mas por outro lado é tipo uma parada tipo meio... Pô, sabe que eu acho que a história ela é muito aberta à interpretação? Já parou pra pensar que aquilo tudo pode ser só o devaneio de uma criança muito traumatizada com a perda da mãe? Perda da mãe, é. Não, já, caralho. Sim, mas falando... Não, provavelmente é isso, inclusive. E isso torna aquela experiência muito mais adulta do que parece. Isso, torna o jogo muito triste, na verdade. É. Ela tem vários temas adultos e tal. E, tipo, só que ela é contada, tipo, com uma roupagem meio infantil, tipo, propositalmente, obviamente. Isso não é exatamente... uma criança de 10 anos, né? Isso não é exatamente um defeito, né? Tipo, é só um, sei lá, é uma parada que não é muito a minha parada, sabe qual é? Aham. Uhum. Mas, de qualquer forma, é, tipo, eu me emocionei várias vezes, tipo, me divertiu a história, sabe qual é? Não zerei ainda o jogo, mas tô enrolando o final dele já faz um tempo, mas, enfim. Aí que eu cheguei naquela parte que você, tipo... pega um barco e você tem que explorar o mundo. Eu odeio essa parte dos RPGs, cara. que não é uma nave, mas também é um barco escroto. É um barco escroto e você tem que explorar o mundo. Isso sempre me brocha, porque eu não gosto de ficar, tipo, explorando o mundo. Eu gosto de, tipo, você ficar andando pra frente. Não, eu gosto de explorar o mundo livremente. Eu não gosto de explorar o mundo com limitações. Tipo, não, agora você pode andar. É, exatamente. É tipo, você explora o mundo entre aspas, só que você tem que ir para a cidade X. E aí você tem que ficar, tipo, procurando a porra da cidade X na porra do barco, e é um saco. E ficar lutando com o monstro toda hora, enfim. O poder ir é maneiro, ter que ir é um saco. Aliás, outra crítica a esse jogo, ele tem aquela fórmula antiga de você ficar andando pra frente e ter encontros do nada de luta. É verdade. Você fica no lugar e fica toda hora vindo porrada, porrada, porrada, porrada. E a porrada até certo ponto é divertida, mas só quando é chefe, né? Quando você tá, tipo, lutando contra mob genérico é chato. Mas enfim, mas sobre a eternidade. É legal pensar como o Ni no Kuni, ele é meio que um struggle, né? É meio que uma expressão de vida de um estilo de jogo que nessa geração chegou muito próximo da morte. Ah, sim, não. Eu ia falar isso também, que, tipo, em geral, tirando raras exceções, os RPGs japoneses dessa geração são todos uma bosta coberta de fanservice e nada mais, sacou? E waifus. Peraí, mas os jogos japoneses, a vida inteira... Outro tema pra gente discutir. Os jogos japoneses, a vida inteira, foram um retrato de Japão. Retrato de Japão hoje em dia é o waifu. E aí, qual é o problema? Os jogos japoneses começaram a se perder quando eles começaram a querer ser americanos. O problema é que ele foi... A minha crítica não é a presença de waifus. A minha crítica é que é só waifus, entendeu? Exato. Aí sim. Eu joguei uma série de jogos de RPG do PS3. É... muito... Agareste? Pelo amor de Deus! Agareste é até decente. Cara, é, todo mundo vai no mesmo ponto, né, cara? É que o Agareste, ele é muito apelativo, mas ele é... Só um parêntese nisso, cara. Teve uma vez que a gente veio jogar RPG e simplesmente metade do grupo não veio, o nego começou a ficar preso no trabalho, tinha frila pra fazer. Nossa. Aí a gente, porra, já que a gente tá aqui... vamos começar a zoar, né? Bota aí o RPG japonês, que era o Record of Agareste War. E teve também aquele Hyper Dimension Neptunia. Moleque. Fala dele agora. Eu tenho um amigo meu, ele tava jogando aqui e quando eu descobri que ele era muito fã disso, eu falei, cara, meu BFF pra discutir essas coisas de waifu e de RPG. Que jogo medonho, assim, de jogar perto da mãe, cara. A abertura desses jogos, assim, tá... Isso, cara, só fortalece como o Ni no Kuni é uma boa marca pra essa geração, entendeu? É, sim, como ele é eterno. Tipo, o Agareste War, principalmente o primeiro, ele é legitimamente bom. Assim, o combate é muito divertido, até o combate contra Trash Mob é divertido. A história é definitivamente boa. E, tipo, a premissa do jogo é legal. E os personagens do jogo são bons. E, tipo, e você cria realmente bonds, assim, com as waifus, saca? Elas não são, tipo, só, tipo, ah, cara, eu tenho peitos aqui, foda-se, saca? Elas têm uma personalidade, tipo... A parada é muito bem feita, tipo, vale a pena jogar. É mesmo que você, tipo, não dê fucks pra peito e putaria, é uma parada que vale a pena jogar, que é legal. É realmente bom, falando sério. O primeiro, pelo menos. O segundo, o zero e o dois, ele já começa a ficar mais apelativo. Mas, enfim... The Witcher tem waifu também, tá? Tem, de fato. O Hyper Dimension Neptunia, por outro lado, cara, ele é só bizarrice. O jogo, ele é todo bizarrice, tipo, é quase fetichizado o jogo, sabe qual é? É nesse nível. E a gameplay do jogo é basicamente, tipo, um grind infinito. Passear por um dungeon infinito, e os dungeons são todos iguais, e os monstros são todos iguais, e a história é totalmente sem pé nem cabeça, e você só quer morrer. E, tipo, a única coisa que tem no jogo pra você abraçar e falar que legal é peitos, sabe qual é? Caralho. E é sério, é assustadora a experiência. E o Ni No Kuni, ele tem, tipo, ele não tem absolutamente nada apelativo, nada de, tipo, tipicamente japonês, segundo o Elapse. É Studio Ghibli, né? É, a parada é totalmente Studio Ghibli. É, a parada é tipo, inocente sem ser inocente, e é, tipo, inteligente e bem feita, e apela para as emoções de uma forma legal, sabe qual é? Mas, enfim, não foi só por isso que eu escolhi o Ni No Kuni como o meu jogo marcante. Também foi porque o Ni No Kuni, eu tava pensando, até hoje, eu não consigo pensar agora, aqui nessa hora, um jogo que seja mais bonito visualmente do que o Ni No Kuni. Ele, tipo, pra mim, ele pra mim é tipo um ápice gráfico, assim, que você pode chegar. É tipo, tá, claro que tem estilos gráficos e estilos gráficos agora. Mas a gente tá falando de beleza, realmente, concordo com você. É, tipo, é a gente tá falando que é o my goddamn graphics, mas é tipo, nossa, que bonito. Não, tô falando de beleza estética mesmo, independentemente se é tipo, é top-notch graphics, não. Mas também em termos de top-notch graphics, foi o primeiro jogo de cel shading, né? Tipo, imitando animação, que realmente me enganou. Realmente eu olho aquela parada e falo, cara, eu tô assistindo uma animação, tô jogando uma animação, sacou? Veja, quando você tá movimentando o boneco, interagindo com o boneco, você literalmente, tipo, parece que você tá comandando uma animação, sacou? E eu achei isso do caralho. Porque eu lembro que quando eu era pequeno, eu sempre tive esse fetiche, sacou? Aham. Ah, caralho, eu quero um jogo tipo, que seja uma animação, eu quero brincar com o desenho animado, sacou? Olha, eu sei. Foi a experiência que eu tive. Eu sei que a história é uma merda, mas uma ótima referência também pra cel shading nessa geração são os jogos do Naruto. São muito bem, artisticamente falando, são muito legais. Mas é porque é jogo de luta, né? É mais limitado nesse sentido. É. Mas dá pra ter essa impressão próxima do que ele quer. Nem a história. Mas o Ni No Kuni melhora um pouco em termos de melhor um pouco não, é bastante melhor em termos muito de gráfico. Muito melhor. Sim. Porque, enfim, RPG geralmente tem uma atenção melhor do que jogo de luta. Sim, sim. Mas por exemplo, que ele deveria só dar uma olhadinha. Mas os jogos de luta de Naruto são muito bons. Tem muito menos movimento, mais controle e tal. A única coisa que eu não gosto dos jogos de Naruto pra essa geração. Caraca, aí. Sasuke. Naruto. Ah, para, vocês falam errado. Cara, nunca mais fala Naruto na minha frente, sério. Caralho, o jogo chegou até perto do microfone pra falar, meu irmão, pra mandar ordenar. Teste. Killer Asus, me fala. É Peter Pan ou é Peter Pan? Não, aí eu falo Peter Pan mesmo. Que foi então você fala Naruto e vai tomar no cu, né, cara? Ele viu dublado. Porque o Naruto. Foco não vai tomar no cu. O Peter Pan, eu aprendi Peter Pan quando era criança. Agora Naruto é Naruto, porra. É não. Cara, a gente tá discutindo mais Naruto. Foda-se Naruto, cara. Cara, se fosse One Piece ainda. Olha só, você tá proibido de Batman. Você só vai falar Batman, tá bom? Então você vai falar Game Boy. Exato. Vai se fuder. Mad Max. Eu tava falando Game Boy. Vai falar logo em japonês. Sutotsu. Bem. Bustazu. Aproveitando isso, Killer Asus, olhando pra trás, o que vai opa, trazer? Opa, o que tem atrás de mim? God of War 3, muito maneiro. Curti pra caralho. Foi o primeiro jogo da série God of War que eu terminei. Aí... Nossa, ele começou falando tipo, cheguei hoje, né? Vou embora amanhã. Cara, o Baer nunca zerou um jogo na vida, cara. Cara, eu joguei nunca. Assim, o eu senhor joguei. Da punheta inacabada. Não, olha só, eu tinha começado a jogar no PS2 o God of War 1. Aí passou aquela época de jogar PS2. Peraí, quem tá rindo igual o Baer? Se não é o Baer, o Baer tá falando. É o Ninja inimigo. Caralho, escangalhou, mano. Cara, eu não sei se ele tá só imitando risada ou se ele tá... Não, ele escangalhou mesmo. Tu ia ao mesmo tempo escangalhando. Escangalhou. Cara, eu consegui escangalhar o PH, cara. Que cabeçanizou a parada muito fica. Então, o que você acha? Pois é, né? Cheguei hoje, vou embora amanhã. Pô, comecei o jogo, né? Não zerei, mas tô aqui, né? Jogando. Pô, aí, eu jogo save de menina que já tiver jogado outro save. Pô, aí, tô aqui amarradão. Pô, e a galera que quiser saber tudo, pode acompanhar do Baixo Freio de Soco. Baixo Freio de Soco é site. Aí. Pô, então, galera, quiser ficar por dentro das fitas de alta periculosidade de tudo que foi, né? Vai ser. Tá sendo aqui do Sapinhou. O desafio do Baixo Freio de Soco, cara, tinha que se botar o Baer pra zerar algum jogo, cara. Tchau. Ele nunca zerou nenhum jogo, cara. Toda vez que ele fala assim, não, meu Final Fantasy preferido é o 4. Ah, mas cara, olha só, o Kiderados foi a única pessoa da galáxia que foi jogar com a gente o multiplayer do Last of Us sem zerar Last of Us. Cara, e eu incrível. Acho que ele só jogou o multiplayer. Cara, incrível. E nunca zerou. É verdade. Olha aí, que filho da cara. Ah, não. Cara, ele nunca zerou nenhum jogo na vida, cara. Eu acho que aquela foto do Chip and Dale é mentira. O Sonic, por exemplo. O Sonic eu demorei, cara. O Sonic eu só fui zerar, eu tava na faculdade já. Caralho, que pariu, cara. Como é que era? Aquele negócio que a gente faz em fevereiro, carnaval. Passava o carnaval assim. Fevereiro! Bebês. Peraí que eu tô apanhando do yoga aqui. Caralho, é você, né, filho da puta? Que dá um barulho de botão aí o programa inteiro, né? Não, jogando a porra do Cavaleiro Zodíaco de luta aí, né? Eu botei o Bravo Soldados, que o Bravo Soldados eu tinha comprado, peguei o... Como é que é o nome? O boneco. Ah, caralho, o Seiya. Peguei o Seiya, beleza. Fala de Cavaleiro Zodíaco, fala de God of War 3. Mas tu vai zerar o Cavaleiro Zodíaco, pelo menos? Então, peraí, o primeiro eu zerei, esse daqui eu acabei de começar a jogar. Aí eu segui. Mas se não zerar o Cavaleiro Zodíaco PS3, é tipo, sei lá, 2 horas de jogo. Então, eu tô querendo fazer isso agora. Vai, God of War, fala! Bom, aí o God of War... Então, por que eu peguei o God of War pra jogar? A minha namorada gostava muito de God of War, eu falei, cara, então eu vou pegar o God of War 3, ela vem jogar aqui em casa, pan... Aí, maneiro. E aí, depois de ter zerado o 3, eu falei, caralho, que coisa foda. Ela foi me explicando tudo que tava acontecendo. Eu resolvi jogar o God of War 1 e 2 de novo. Desculpa, Clerado, só um parênteses. Você teve tanta namorada, que os marcos na sua vida é tipo marcadores de página. São as suas namoradas. É tipo o Silvio Santos, né, que marca minha filha número 2. Exato. Não, depois que eu terminei com a minha namorada número 4, eu zerei o God of War. Então, mas é isso mesmo. Aí o... Ah, é verdade, né? Tem o Ascension. O Ascension é o outro que eu baixei e não, nem rodei. Cara, ele tá jogando essa porra desse jogo de luta, igual o nego ficar rodando alavanca. Exato. Olha o barulho de botão. É porque ele deve estar morrendo. Aí a saúde fica pra ele. Ah, não, isso aí era no de PS2, não era? Era. Ah, então, porra, de PS2 era puta jogo, maluco. Beleza, hoje, né, vou jogar amanhã esse God of War. Se alguém demora, eu... vou falar que zerei, mas não zerei. Zero Journey, a gente sabe que zerou Journey. Não, Journey é... Doutor... Cara, mas o God of War 3, tipo, ele tinha todas aquelas cenas, assim, tipo, super iradas de você pegar, ficar socando a cara do caboclo, afundar os dedos nos olhos dele. Era show pra caralho, cara. Tu só descreveu o Poseidon, tu passou dele, pelo menos? Passei, até matei o pai, né, que você fica lá socando a tela até ficar vermelho e você, caralho, cara, não para. Ah, então ele zerou. Então zerou. Zerou, porra. Ou viu alguém zerando. Expert aqui. Ou o YouTube... YouTube. É. Salvou muita galera dessa geração, né, cara? Caraca, é verdade. Muita gente não... A vinheta de jogo no YouTube é foda, cara. Sério, eu não consigo entender como é que as pessoas ficam fazendo vendo gameplay infinito. Pergunta aberta. Eu vejo com outro, assim. Pergunta a Rebeca. Ah, ela só vê no YouTube? Porra, joga muito no YouTube. Mas, cara, tirando o God of War... É... Metal Gear Solid 4, cara. Cara, meu irmão ficou jogando Metal Gear 4 online, cara. Ah, não, online. Cara, não, gente. A gente falou no... Ele isso passou não foi 3 nem meses encocado na sala. Isso a gente falou semana passada. Mas Splinter. Vai lá. Doutor Bodin. Brother, eu ia falar de Rosed, mas já que tá todo mundo batendo punheta pra Sony, eu vou fazer dever cívico, né? Vou falar da caixa e falar do Wii também, que é a geração, né? Não é PlayStation. Exato. Só. Vamos mentira, lá fazer esse vídeo. Saiu de Ascos pra Wii? A gente falou de Mass Effect. Peraí, Mass Effect é caixa e Ni no Kuni só tem pra PS3? Ni no Kuni só tem pra PS3. Ah, então vai se fuder, bando não, de viado. Não, peraí, o Cune tem pra computador também, cara. Não. Nino Cune? Não, tem pra computador nem fudendo. Caralho, vai ser. PS. Mas não tem. Nino Cune? Não, mano. Não, só PS3, só PS3. Acabei de ler aqui e diz que tem pra DS, então todo mundo chora aí. PS é outro jogo, não é o mesmo? Ah, é tipo um jogo versão cocôzinho? Ah, é tipo um spin-off. Ah, é? Até diminuiu uma fazenda. Mas assim. Caralho. Mas então vou fazer o dever cívico. Vamos falar do Wii, né? O que, que o Wii teve de memorável que, quando a gente vai pensar naquele controle piroca escroto, vai vir na cabeça? Eu acho que Mario Galaxy 2, né? Cara. E, se Mario Galaxy foi foda, o Galaxy 2 pegou aquilo e deu aquela lapidada, aprimorou, botou Yoshi, tudo que a galera curte. Mario Galaxy é um jogo, pra, principalmente pra quem é fanboy de PS3 ou Xbox dessa geração e ignora o Nintendo, Mario Galaxy conseguiu fazer com a franquia do Mario o que não era feito desde Super Mario 64. Exatamente. Mario Galaxy é uma experiência completamente nova. Mas por que, que não era feito desde o 64? Cara... Sabe por que eu tô perguntando isso? Porque, assim, o do Nintendo era de um jeito, o do Super Nintendo era igual? Não, cara. A questão vai um pouco além disso. É tão... A experiência que você tem quando você jogava o Mario 64 em relação ao Super Mario 3, Super Mario World, Super Mario 2, foi uma experiência muito diferente. Foi algo muito novo. O que que tá... Morreu o Mike? Não, ué, já voltou aqui, cara. Já voltou. Ah, tá. Caralho, pensei que o Mike já morreu. Caralho, o nego é foda. Escalou rápido, né, cara? Porra, é. Merda, escalou rápido. Um fala, morreu o Mike. Pobre Michael. Quem? Tyson? Interrogação? O meu pai? Caralho, eu vou dar um print nessa merda aqui, cara. Caralho. Morreu. Silvio Santos morreu? É. Aí começa. Mas a experiência que você tinha jogando Super Mario 64 era algo muito novo e muito diferente se comparado às versões antigas. E eu acho que Super Mario Galaxy te passa uma sensação muito semelhante daquela que você jogou o Super Mario 64 pela primeira vez. Exato. Okay. Tem algo de muito novo até hoje no Mario Galaxy, assim. O Mario 3D novo que saiu pra 3DS, pro Wii U, qual é o nome daquele? 3D World, né? É, o Land e o World. O Land é uma boa experiência, mas não supera o Mario Galaxy. Em termos de mudar o paradigma, não muda tanto. Não, Galaxy é muito... Quer dizer, é tipo Mario 64, nova geração. E, pensando no lado da caixa, triste, mas a gente tem que pensar neles também, Halo caralho, Gears of War, Gears of War. Foi um puta jogo. Cheguei a botar dois Xbox lado a lado pra jogar Order. Isso, olha só, hein, cadê esses dois Xbox agora? Dois eu nunca tive, tem um aí com você até hoje. Eu tenho dois aqui em casa, bora jogar Order. Eu arrisco dizer que Gears of War é o jogo co-op. É o jogo co-op. Mais divertido dessa geração. Cara, o Gears of War 2, o modo cooperativo dele, eu só joguei uma vez, tem que jogar mais. Mas é uma parada foda para um caralho. Eu para acho que. Dois. Para dois caralhos. Não, e várias paradas de, por exemplo, Mass Effect é cópia de Gears of War, né? Sim. Aquela arma fodona lá do Mass Effect é cópia descarada do martelo da madrugada. Martelão da madrugada. Assim como nenhum jogo faz o... Nenhum jogo... Como é que é o nome do gênero do God of War? Que eu esqueci de novo. Hack and slash. Ninguém consegue fazer um hack and slash tão icônico quanto God of War. Ninguém consegue fazer um third person shooter tão pica quanto Gears of War, cara. Pode ser. Mas sabe por quê? Hack and slash, tem Devil May Cry. Aí, mas é, até agora fora eu acho mais legal. Eu acho que a gente definiu no nosso episódio de God of War como sendo o hack and slash definitivo. Não lembro. Então volta lá, episódio 103. Algum ouvinte aí que ouviu recentemente, por favor. Licantropo, filantropo, um beijo pra você. Você que ouviu todos os nossos episódios recentemente, dá uma moral aí. Dá uma moral. Mas é, cara. Tanto que o Gears of War, ele tá sendo relançado agora pra Xbox One. E eles usaram a tática do caça-níquel supremo. Eles vão lançar um por um. Esse Gears of War Remastered que saiu agora não são os três jogos, é o primeiro jogo só. Você paga R$120 em um jogo de Xbox 360. Nossa. Pra jogar no Xbox One, sendo que se você tinha os 360, agora com a retrocompatibilidade, você ganha o jogo, velho. Mas foda-se, eles estão apostando na gordice, porque o jogo é bom. O jogo realmente é bom. Tem aquele problema, né? São quatro jogadores de futebol americano marombados pra caralho, com armas, dando tiro. Não é um jogo muito cerebral, realmente não é, mas... Pelo amor, isso não é defesa. Foda-se! Pelo amor de Deus! Foda-se! Foda-se! Menção honrosa aqui, Last of Us. Acho que vai dar pena. Só fazer uma menção honrosa aqui. Menção honrosa à série Dark Souls inteira. Assassin's Creed. Dark Souls. Pelo amor de Deus. Bloodborne, né? Você não pode falar de Assassin's Creed, não. Tem que falar de Soul Loop. Deixa o Luke falar. Fala, Luke. Menção honrosa Assassin's Creed. É só menção honrosa de falar Assassin's Creed. Isso. Killzone. Killzone? Killzone. Foda-se vocês, tá Killzone. Bom. Não, é a sua. É a sua menção honrosa. Olha, eu acho Last of Us razoável. Então, Katamari Forever. Katamari. Qualquer menção coisa. Honrosa. É League of Legends. É... A série Guitar Hero. Você vê que a série Guitar Hero começou no PlayStation 2, né? Então, foda-se. Tá, então, vou fazer a minha outra menção honrosa do coração: Marvel vs Capcom 3. Ah, vai tomar no cu, jogo não, merda. Não. Ah, jogo merda do caralho que tu jogou pra caralho. Vai tomar no seu cu. Vai tomar no seu cu. Aí, lá. Aí. Porra, Marvel, baby. Marvel, baby. Porra, melhor jogo de ver campeonato, melhor jogo de jogar, melhor jogo de quebrar a mesa. Minha mesa tá quebrada, minha mesma mesa até hoje que eu quebrei jogo Marvel. Melhor jogo de usar Fag Stick. Não usei, na verdade, né, mas pode crer. Jogo que não joguei da geração, fala. Porra. Uma quinquilionária. É, um trilhão. Não. Um jogo que eu devia ter jogado e não joguei. Assim, aquele, porra, o meu foi o Journey. Last of Us. Dark Souls. Eu também não joguei Journey, mas eu ainda não me arrependo. Entendi. Eu vou falar um que não é da geração apenas, mas são de todas: Kingdom Hearts. Tem que jogar. Kingdom Hearts, tá. Pode ser um, posso dizer. Caraca, né? Eu sou fela pra caraca. Eu tenho o álbum do Kingdom Hearts. Você é muito. Ah, mas você não vai completar o álbum mesmo, foda-se. Ah, não, se o Lich Inimigo não trocar mais as figurinhas. Ah, desculpa, eu não vou completar o álbum, eu completo tudo da minha vida. Eu não vou completar o álbum que o Lich Inimigo não compra. Que não quer trocar figurinha. Que caralho, lamentável. Quase 30 não. É, não, quase 30. É, quase 30 já. Quase 30. Ah, redonda, vai, 30. O amiguinho que tem 30. O amiguinho tem 30. Eu não sei se conta, mas eu me arrependi amargamente de ter jogado Hyperdimension Neptunia 1 até o final. Ah, entendi. E eu não sei por que, cargas d'água, depois de eu ter feito essa atrocidade, eu comprei o 2. Não, e digo mais, hein, eu tenho um outro arrependimento que não tem nada a ver com isso, mas eu me arrependo de ter jogado Metal Gear Rising e não ter jogado Metal Gear 4, porque parece que tem algo errado, entendeu? Tipo, não é isso. Por que você faria isso, entendeu? Não sei. Esse Metal Gear Collection tá aqui lacrado na gaveta. Porra, comprei porque o Bode falou a promoção, 50 conto, valeu, Bode. Ah, aquela 50, do submarino? Foi 30, né, sei lá, 30. Foi uma promoção aí. Toda semana tem promoção de Metal Gear. Eu devo ter uns 15 Metal Gear Rising aqui. Eu dou de presente de Natal pra molecada. Todo Natal. Cara, Metal Gear Rising é o jogo de... São 4 missões da missão do pivô, tem Metal Gear. Metal Gear. Ah, então, Metal Gear Rising essa semana tava R$17. Ó, Metal Gear eu tenho todos os originais, cara. Eu sou muito fanboy de Metal Gear sem ser. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 e o Rising originais. Tem que comprar o Peace Walker pra completar. Ah, mas eu tenho no Collection, foda-se. Eu tenho o original. Eu não joguei Gears of War, quer dizer, eu joguei muito pouco. Deveria ter jogado. Eu não joguei Gears of War. Cara, o 1 dá pra jogar co-op e zerar em 4 horas. Sem sacanagem. Desculpa. Só uma menção honrosa aqui que, porra, Uncharted. É porque você falou Last of Us, eu ia falar de Uncharted e acabei não falando. Mas menção sim. Menção honrosa pra Uncharted, que porra. É, Uncharted é outro que eu não joguei. É um jogo que não trouxe nada de novo em jogabilidade, mas extremamente divertido. Onde tinha esse parkour? Onde tinha esse parkour antes, assim? Falando sério, não tô lembrando. O quê? Essa parkourzada de Uncharted, onde é que tinha já? O Assassin's Creed já tinha? Era antes, não? É, Assassin's Creed já tinha alguma coisa disso. Eu não lembro agora, cronologicamente. Tem o Prince of Persia, Prince of Persia. Ah, tem o Prince of Persia, aquele Sands of Time. Aprimorou tudo, né? Tá. Juntou tudo. Então, na onda do Uncharted, o Tomb Raider novo, que copiou do Uncharted, que copiou de todo mundo, que copiou do Tomb Raider, mas que renovou a Lara agora, foi maneiro, acho que vale a pena dar uma falada aí também. Falamos dos Dark Souls, né? O Demon Souls Far Cry, óbvio. Cara, choro longe. Far Cry. A gente vai esquecer de falar de tanto jogo e vai ter chuva de e-mail falando: vocês não falaram do jogo da minha vida. Foda-se. Meu Deus. Tá, então vamos resumir. Pra saber se a gente esqueceu de algum jogo, é só olhar minha prateleira aqui e ver o que tá na caixa ainda. Isso. vamos falar Kingdom Hearts e Metal Gear, que pronto, cobre a maioria das pessoas. Aí já fica tranquilo, entendeu? Qual é o outro? Decepções, deixa eu pensar. Decepção. Watch Dogs, pronto. Assassin's Creed. Final Fantasy 13. Ah, também. Final Fantasy 13, Assassin's Creed 1. Só decepções. Assassin's Creed 1 eu joguei inteiro, sabe? Eu É porque eu não joguei os outros ainda. Eu acho que o erro da galera é começar pelo 2. Eu consegui, eu sobrevivi. sobreviver. Porra, mas aí que tá. Pelo amor de Deus. Você tá sobreviver, cara? Não, não, assim, não sobrevivi de tipo, ah, duras penas eu caralho, aguento mais jogar. Eu joguei, na moral. Eu até virei uma noite jogando, pô. Não. Foi na época. Foi no meu pós-operatório. Foi decepção? Foi decepção, esse é joguinho merda. Ué, nego. Decepção, chorei muito. É porque o Bod jogou muito o Melee, né, Bod? Muito. Pra quem foi muito. Do fãzinho hardcore também, né? Não, mas assim, a galera melizenta, tanto que os campeonatos hoje em dia é Melee e Wii U, né? Mas o Brown sai um Brown novo todo ano, que o nego faz o Brown? Os patches. O Brazucas, o bomba pet do bomba Brown. Pet. Sai bomba, todo ano sai bomba pet de Brown e um bomba pet de Marvel 2 pra Dreamcast. Mas o Project N, que nego chama o Brown. Um dos últimos patchados. Patch de Marvel 2, eu vi que eles tinham colocado Thor e o Strider He, hein, cara. Nego é sinistro. Mas é. O Brown, realmente, pra quem jogou o Melee. É um jogo muito lento, né? A reclamação da galera. É um jogo pra retardados, é um jogo amigável, pra família, vovó jogando Smash. É. Um cara, a distância de um cara que joga bem pra vovó brincando com o Wii não é muito grande. Não tem muito pra onde correr. É. Mas tá satisfeito então com o do 3DS, do Wii U? De 3DS não, do Wii U bastante satisfeito. Do 3DS não, pelo 3DS, não é culpa do jogo. Exatamente, porque eu quebrei minha alavanca. Porque você quebrou sua alavanca. Exatamente. Você era um gordo e quebrou a alavanca. É. Mas, jogo de. Eu acho que uma decepção também é o PS Move. Pra não deixar passar. Aí a gente entra aí, né? Eu nem comprei, então, pra eu gastei, caralho, gastei $50. E comprei agora aquele controle de remoto, aquele remoto. Ah, tu comprou agora? Tu tá de sacanagem, né? Tava em promoção. Ah, tudo bem. Que eu realizei? Últimas notícias! Vai, fala! O que eu fechou na cabeça aqui, hoje a gente fecha o ciclo do Baixo Frente Soco, porque o primeiro episódio foi sobre o início dessa geração. Que início, não, cara? Já tinha 4 anos de geração quando gravaram o programa. Ah, é verdade, a gente tava chapado pra caralho, cara. É porque a gente falou sobre o PS Move Kinect. Foi o Move, foi. É porque eles iam sair naquele... Saíram naquele ano, 2010, né? Exato. Quer dizer, acho que na verdade o Kinect saiu antes, né? Mas se tinha mais do Splinter no programa, vai que, né? Desde o começo. Mas a gente fecha um ciclo de todo modo, porque a gente completa as gerações, né? Até chegar no episódio 250, a gente não terminou essa geração nova. Isso mesmo. Então a gente tem que começar a pensar o que a gente vai fazer de 50 episódios, tá? Vou começar a fazer igual os podcasts fazem, o melhores momentos de não sei o quê. Isso é tão estranho. Mas é troféu, Não, troféu é o caralho. Vai ser, vai ser os musicais, vai ser o Opera Rock BFS. Boa. Vou começar a escrever hoje, vai ser o Opera Rock, beleza. Porra, me passa os textos que eu te ajudo. Cara, é só. A gente vai fazer todo o episódio 50, a gente vai reunir uma galera possível, vai botar a live no Twitch e vai falar temas de 15 minutos on the fly pelo que a galera escrever no chat. Ou então a gente vai. Ah, isso é muito top, cara. Vai falar pra caralho de One Piece. Só vai falar de One Piece. Eu só vou escolher tema, filho da puta, né? Porra, não, são os ouvintes, né, gente? São os ouvintes que vai escolher. Os ouvintes? Ah, melhor ainda, então. Na verdade, pior ainda, né? Porque você vai falar de One Piece, Kingdom Hearts e Metal Gear. E do nada você vai falar Evangelion. Eu vou ter que xingar essa pessoa até a décima. Aí a gente vai ignorar, fingir que não leu o Evangelion e vai passar pro próximo tema. Nesse tipo de parada, geralmente eu que fico olhando o querido Stever, então já tá filtrado. Pergunta de futebol nas perguntas dos e-mails. Não, pergunta de futebol é maneiro. É porque você. É porque não. É pergunta de futebol maneiro, aceita. Porra. Meus amigos, chegamos ao final pela primeira vez de 250 e um episódio, baixo. Não, cara, tu disse um. Relaxa aí, cara. Caraca, volta para o futuro. Eu tô viajando. Cara, se a gente ficar mais uma hora gravando, a gente vira 21 de outubro, hein? Diz que ninguém assiste o horário de verão aí, e adianta o relógio uma hora. Horário de verão BFS, adianta sua contagem em 50 podcasts. Mas assim como a experiência de viver tantas gerações de jogos de diversão, foi uma experiência indescritível de viver grandes gravações de podcast de Baixo Frente Soco com todos vocês, amigos da justiça, ouvintes da justiça e todos envolvidos. Não tenho palavras para descrever como foi fodástico participar disso tudo com todos vocês. Nós estamos falando isso porque finalmente o projeto Baixo Frente Soco chega ao fim. Chegou. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam nesse dia. Eu que gravei mais que todo mundo aqui, vão tudo no maluco, chupa meu pau. Porra, deu mole, vou ter que ser encaixado no discurso do Jesus do SBT. Caralho, eu posso falar. O poder da edição. Vai, vai, vai, vai, Jesus do SBT. Luz e união não são apenas palavras. Agora desenha o arco-íris. É, não consegue, né, Moisés? Não consegue. Cara, é muito maneiro você comemorar a marca de 201 alguma coisa, né? É muito superior, né? Cara, é muito foda-se. Eu vou trair essa métrica, cara, de 201, múltiplos de 5. 201 episódios sem ganhar um centavo. Não, mentira, agora a gente ganha, não tem Patreon. É, a gente nunca tirou o dinheiro do Patreon ainda, mas tudo que a gente tá pegando do Patreon, a gente vai botar no Baixo Frente Soco pra melhorar o Baixo Frente Soco. Então, não sei dizer se estamos tirando dinheiro com isso. Porque pra voltar no meu bolso, não paga nem minha conta de luz, né, cara? Pois é. Então, sacanagem, paga assim. A conta de luz paga. Mas é legal a gente falar aqui que, cara, muito obrigado a todos nós, eu me incluo nisso, muito obrigado por fazer essa experiência muito maneira, muito divertida. Muito obrigado a vocês que estão ouvindo o nosso programa e mesmo na nossa breve pausa, e por muitos achando que nunca ia voltar, permaneceram como ouvintes destemidos. E vocês são tipo metade dos nossos ouvintes totais, né? Mas não, não é metade, eu fiz as contas direito, na verdade é um quarto. Vocês, um quarto dos nossos ouvintes true, permaneceram como os verdadeiros amigos da justiça. É. Vocês não são nada diferente do que nós, que participam do papo. Sejam eles no nosso grupo do facebook.com/groups/baixofrentesoco, seja no nosso e-mail gostodejogos@baixofrentesoco.com, seja participando eventualmente de uma gravação aqui conosco, seja no podcast dos ouvintes, seja na leitura de e-mails, seja aqui conosco trocando suas ideias. Deixo aqui também uma frase marcante dos nossos 201 episódios, que a brodagem é a justiça. A brodagem é a justiça. Acho que isso nunca foi falado, não, cara. Acho que isso foi sim, cara. Foi você que gravou essa porra, né, no secretão lá e falou isso, cara. Foi... Ah, eu falei, é verdade, obrigado. Então, a brodagem é a justiça, baixofrentesoco.com é site. É porque eu lembro de ter escrito isso, mas não de ter falado. É porque eu nunca ouvi esse episódio secreto. Eu acho que o Norraso meio bosta, na verdade. É, meio bosta. Saca! Abraço e até semana que vem. Atenção, atenção, seus viados, seus malditos. Esta é a leitura de e-mails do Baixo Frente Soco em seu programa Eu Gosto de Jogos, referente ao programa 200, aquele programa festivo que tivemos semana passada. Comigo aqui está o Senhor da Eternidade. Olá. Que disse olá, então vamos com isso. O primeiro e-mail, ó, esse aqui já aprendeu, esse rapaz. Parece um rapaz novo, um rapaz bonito, um rapaz... Bem apessoado. Já veio até com o nick de CS. Olá, boa tarde, eu sou o Lone Player de São Paulo, capital. Não sei dizer se a idade chegando, mas as gerações de videojogos estão ficando cada vez mais chatas e monótonas. Hei de acreditar e concordar. De certo modo, eu também acho. Eu vivi essa última geração e salvo alguns gatos pingados como Red Dead Redemption, Uncharted 2 e The Last of Us. Tudo foi muito monótono e repetitivo. Em meio à minha ignorância, ouso dizer que foi a geração dos jogos meia boca. Você não tá errado não, cara. Cara, assim, você tá parcialmente certo, mas isso é uma coisa muito dos jogos mainstream. Uhum. Se você pegar os jogos um pouquinho mais independentes, você vai achar ainda coisas menos chatas e menos mais do mesmo, né? É, digamos assim que a luz tá nos jogos indie, porque é onde a galera ainda quer pensar. Que jogos... onde a galera é nova, onde a galera ainda faz as paradas maneiras. Os jogos assim chamados AAA estão bem posterizados mesmo, tá? Sim, tá, é raro você achar uma gema, né, no mundo dos jogos grandes. É, tem que cavar muito na bosta. Ano passado adquiri um Wii para minha coleção, e embora hoje ele sirva apenas para rodar Netflix para minha filha ver Galinha Pintadinha e Barney, caralho. acho muito, muito justo, assim, uma utilidade boa pro... Não sei, mas Barney? Cara, eu adorava Barney, cara. Barney é irado. Eu tive problema com ele, não sério. Não acho que no Barney. Mas sempre quis ter um... Aliás, a minha maior frustração é que quando criança eu sempre quis um boneco gigante do Barney e eu nunca tive. É, mas gigante, gigante mesmo? Tipo isso? Não, não precisava ser de tão gigante assim. Podia ser, tipo assim, um tamanho que dá pra abraçar, tá ligado? Eu nunca tive. Ah, tá, eu nunca abraçar. Tive. Na verdade, eu nunca tive nenhum boneco do Barney, entendeu? Acho que não veio pra cá na época certa, né? É, não veio. Ninguém dava fucks pro Barney. Só recentemente, tipo, com o advento de Discovery Kids, essas bucetas aí, que nego começou a passar Barney. O povo precisava ter programação e começou a pegar até os programas velhos. Enfim, confesso que esse sim tem uma leve interessante de jogos, ainda que sejam todos primeira festa. É, Nintendo sabe o que é Nintendo. É, Nintendo é primeira festa e é isso. Por só ter jogado FIFA no Xbox da empresa... Xbox da empresa? Porra, também quer trabalhar na empresa com o Xbox da empresa. Aí, esse ano resolvi dar uma chance à Microsoft, MC Frão, comprei um Sony e me arrependi. É você e praticamente todo mundo. A impressão é que tive de ter jogado 1.600 paus no lixo. Ainda pagou barato? Nossa, sempre, forte. Sempre ouvi falar muito de Gears of War, que redefiniu o gênero de ação e blá blá blá. Quando fui jogar, parece mais um jogo esconde-esconde. Parece que o tal do Cliff Blazinski tem uma tara por murinhos. Mas é exatamente isso, cara. É um jogo de tiro com cover, porra. Vai ter muito. É, cara, meio... Cara, a parada é que, tipo... Essa é a minha crítica em relação ao Gears of War. É óbvio que vai ter gente que vai discordar comigo. Ele teve uma mecânica que, tipo... No início foi do caralho. Foi tipo, cara, porra, maneiro. Ele revolucionou a forma como você jogava o joguinho de tiro. Mas ele tipo, se prendeu muito nessa mecânica, sacou? Ele ficou preso nas próprias mecânicas e pra sempre. Não evoluiu dentro disso. E eu acho que esse que é o grande problema do Gears of War. Não evoluiu mesmo não, porque eu joguei até o Judgment e é a mesma merda. Só pois muda é. A arma. Pois é. Agora a última pergunta é diretamente para mim. By the way, o Daigo ainda escreve para herói? Não. Poderia dissertar sobre as séries Flash, Arrow e Agentes da S.H.I.E.L.D.? Poderia. Em três palavrinhas rápidas. Flash, esforçado. Arrow, uma bosta. E Agentes da S.H.I.E.L.D., pobrinho. Boa. Assim, abraço. Poderia dissertar, posso, mas não vou. Não, o que eu falei já dá pra passar, pô. É, você resumiu bem, cara. Muito. Cara, tipo, Arrow... Eu nunca vi Arrow nem a gente... Quer dizer, Arrow viu um episódio e me deu câncer. Flash, só de eu olhar pra capa e eu olhar pra roupa daquela porra, eu falo, meu Deus, cara, ele não tem noção do ridículo. A roupa da segunda temporada melhor. Ele não fica tão cabeçudo, é, sabe? As pessoas esquecem, às vezes, que uma coisa que... As coisas não... Às vezes não transferem bem da revistinha pra filme, né? Você não pega... A não ser que tenha dinheiro, cara. Você, não, mesmo dinheiro, que tenha dinheiro. Bicho de dinheiro, você não pega a porra do Wolverine e bota ele numa roupa amarela e azul. Isso não acontece. É, amarela e azul é foda. Você não pega a porra do Flash e bota aquela roupa ridícula do Flash nele, sacou? Eu nem acho a roupa do Flash ridícula porque ela é um colante de corrida. O problema é que... Não, o problema é a máscara, sacou? É, o problema é que no mundo real, aquele tipo de máscara vai deixar o cara com absurdo. Não rola, só não rola, sacou? Pega a parada... O Flash não precisa de máscara, sacou? Bota uma, sei lá, bota uma... Um óculos, uma parada mais assim, sacou? Aí a gente da S.H.I.E.L.D. tem muita ideia, tem muita vontade de fazer, mas a CBS não dá dinheiro, então eles não fazem. Eles querem coisa demais, eles querem fazer... como é que chama? Tá aí com os filmes fodões da Marvel e saem uns troços pobrinhos e... Porra, que dó, cara. É, mas dó. Nego elogia isso, né, cara? Esse negócio da Marvel de criar um universo e tal, de transmídia e... É, isso aí blá, é elogiável. Blá. O problema é que o carro-chefe que devia ser Agentes da S.H.I.E.L.D., que passa em canal, digamos assim, aberto nos Estados Unidos, é o mais pobrinho. Você precisa ir no Netflix pra ver uma série de TV. Foda que em geral, as séries de TV são baixo orçamento, né? São, mas em todo caso... Raras superproduções, tipo, sei lá, Game of Thrones, essas porras que também dão dinheiro pra caralho. Ah, não, mas é HBO, né? Aí já é fechado porque canal de TV acaba. Além de ter mais grana, tem séries que são. Tem séries que são. Tem uma. Um ibope absurdo, tipo NCIS. Não sei se ainda é essa, porra. Não sei se ainda é a série mais assistida atualmente. Ainda é. E é uma série que, tipo, lá, a produção dessa série não é nada demais. TV aberta sindicalizada ainda é. Não, é um procedural É, é uma parada bosta, um roteiro bosta. Os atores são razoáveis, né? Mas eles até que devem cobrar caro hoje em dia só porque eles se sentem essenciais pra coisa, mais do que pela habilidade deles. E toda vez que rola de algum personagem sair, se for um dos que a galera gosta, vai rolar inferno. Pois é, mas em termos de produção não se compara a um Game of Thrones da vida, que são séries de menos audiência. Não, nem fudendo. E mesmo sendo só TV a cabo, a audiência ainda é gigante, que a galera dá um jeito. Pois é. Aí manda o próximo pra nós aí. Fala, galera jogadora e transante. Quem dera. Bom, jogadora sou. Aqui é o LGP. Grande LGP. Grande passa, eu não sei se é GP de Grand Prix ou de Gold de Final Fantasy, mas enfim. Gold Point, sei lá. Passando aqui pra parabenizar pelos 200 programas. Que venham com N. Ó, explano logo. Venham com N. Venham. Muitos outros. Pois pra mim o Mais Feito é o melhor podcast de jogos. Pra mim também, cara. Mas que é o único pra dizer? Que eu ouço. É o único que eu ouço também. E nem, na verdade, eu nem ouço. Quer dizer, eu ouço ao vivo, né? Tem isso. A galera que eu cresci jogando e falando de videogame já não se vê mais. E às vezes é chato quando alguém fala que joguinhos é coisa de criança. É chato quando qualquer coisa. Na verdade, é chato quando as pessoas fazem pouco de qualquer atividade que você faz, né? Sim, sim. Dá vontade de dar um soco na pessoa. Falar que ele é um bosta. E eu faço isso com frequência, né? De vez em quando meta a mão também. Mas enfim. Ainda bem que um dia eu conheci através da saudosa Tanguinha. A Tanguinha, eu achava que era o Tanguinha. Mas enfim. Acho que Tanguinha, ele tá falando Tanguinha, da peça de roupa. Entendi. Faz sentido. Os que seriam meus novos companheiros de debate sobre jogos e indicadores de jogos. Mesmo na pausa, eu sempre visitei o site e sabia que iria voltar. Olha só, cara, a fé das pessoas. Nossa. Impressionante, né, cara? Ele sabia antes da gente, na verdade. Obrigado, cara. Obrigado por crer em nós. Obrigado, acredite. Messias voltou. Uhum. Obrigado pelo ótimo entretenimento e também por me indicarem jogos que deixei passar e agora estou jogando. Como o incrível Mario RPG, olha só. E divertidíssimo Just Cause. Não, Just Cause é uma bosta. Não, mas é divertido. Eu não achei. Eu achei uma bosta. Ah, cara, não, é divertido você fazer o jogo não do jeito que o jogo quer ser jogado, do jeito que você quer fazer. Isso é uma ilusão porca, Daigo. Porque o jogo ele sabia que você ia fazer isso. Acho que não, cara. Acho que eles queriam que fosse sério. Sim, ele sabia, não queria, não. grande abraço a todos e continua assim, sempre zoeiros, sempre ótimos. Muito obrigado. Eu quero continuar sendo ótimo. Eu também quero. Cara, sabe uma parada que eu acabei de reparar? A gente nunca recebe e-mail de mulher, né, cara? Quando a gente recebe, nego manda uma foto de mulher pelada. Eu ainda acho que o lance da musa foi algum cara que, tipo, mandou foto da namorada. Da namorada ou da puta que ele comeu e falou, tira umas fotos aí pra eu mandar. Contratou uma mina, coisa assim? Eu ainda acredito. Não, contratar uma mina... Isso... Não, contratar uma mina é difícil de crer. Botar... Muito idiota com dinheiro, cara. Não. Se for idiota com dinheiro, me dá dinheiro, porra. Pra gente, fazer esse podcast ser do caralho. Não, se é assim, eu até peço, se você for fazer uma armação dessas, não faz, cara, paga o Patreon. Eu não acho, gente. Cara, por incrível que pareça, Dag, a maior das possibilidades é que de fato seja verdade. Ah, cara, eu acho que não. É, cara, que porra, o maluco botou a namorada, que tipo de bucha retardada mental ia botar a mulher a namorada pra ficar pelada pra mandar pra um monte de punheteiro? Não, tem que ser muito idiota. Cara que gosta de promover. O cara contratar uma puta e pagar a puta pra fazer isso é idiota também. O que faz mais sentido é realmente a mulher ter falado, cara, beleza, quero fazer uma homenagem aqui e eu vou fazer uma homenagem aqui dessa maneira, que eu acho ótimo, inclusive estimulo esse tipo de atitude. Acho ótimo. Então, quer dizer, hoje em dia não sei, né? Chamar de volta. Assim, se foi. Essa porra foi o quê? 2012? 2013, eu acho. 2012, 2013, essa porra já teve gente chorando? Imagina hoje em dia essa merda. Vai ser. Eu não ouço. Ou seja, manda só pra gente. Eu não ouço mais frente só porque eles são sexistas, tem mulher pelada, que absurdo. Enfim. Ou seja, se é assim, manda só pra gente. Não volta pra ninguém. Na defesa da musa, ela mandou só pra gente. A gente que explanou. A gente explanou. Nossa, mentira, ela deixou explanar. Ela deixou a gente explanar também. Ela falou que pode. Podia explanar. A gente fez, ela deixou, né? Ela deixou claro que a gente podia. Se vocês quiserem passar. Nós abusamos da boa fé, eu acho. Não, ela falou. Ela falou, se vocês quiserem publicar, podem publicar. Vai fundo. Sim, mas aí a gente publicou de pato. Então acho não, que mas aí ela, não, porra. É. Aí é óbvio, né? A gente quer passar isso para nossos amigos, entendeu? Só que aí espalhou demais. Virou viral. Eu fotos, cara, não me arrependo de nada. Eu também não, mas no fim do dia eu reconheço minha fraqueza. Mas enfim, deixa eu ir pro próximo aqui. Ih, rapaz, é mais um que não põe nick de CS. Oh, meu Deus. Cara, essa altura do caminhão... Não, por um lado, pelo menos... Cara, não, agora que eu tava pensando, a gente não bate muito nessa tecla mais hoje em dia, entendeu? É, então é vamos continuar, naquela, né? Mas a galera deve ter começado a notar, vai. No início, a gente falava, a gente deixava bem claro pra o cara não ser filho da puta e mandar com o link de CS. Hoje em dia não, a gente fala muito seus e-mails, caralho, sacou? É? Aí você começar no final do podcast, a gente falar isso, falar filho da puta, manda com seu link de CS, senão a gente nem lê, seu Zé Bosta. Vamos lembrar da próxima, então. Mas por hoje, Não sei, ele falou isso aqui de peru aqui, bota alguma coisa com peru. Ah, então tá, já sei. Fala aí, BFS, aqui é o diabo do peru, pronto. Diabo do peru. Explanei bastante. Quero dar um duplo parabéns. Okay? Duplo parabéns. Duplo parabéns. Um pelo retorno e outro por atingir os 200. Era pra eu mandar um e-mail faz um tempão, porém nunca estou em dia com podcast até agora. Fico impressionado com a capacidade de vocês um dia estarem falando sobre peru e outro falava sobre ser papai. Vocês já notaram... Não, vocês notaram que nem eu nem o Seu Detendade participamos do episódio de pai, né? Pois é. Como se fossem pessoas normais. Mas veja bem, cara. Veja bem. Eu sou pessoas normais. Eu vou dizer uma coisa sobre mim, entendeu? Uma coisa muito, muito íntima sobre mim. Diabo do peru. É o seguinte, cara, eu sou uma pessoa que tem muito, muito poucas coisas que eu odeio nessa vida. As duas principais coisas que eu odeio são falsidade e a outra coisa principal que eu odeio é mimimi. Eu odeio o nego que fica de mimimi. Eu falo assim, cara, falo de peru, eu falo caralho, porque, cara, pra mim isso não é nada, sacou? Pra mim eu falar peru ou falar sabonete dá no mesmo, sacou? É só uma palavra, né? É só uma palavra. E é engraçado ainda, eu acho que sabonete não é engraçado. Peru é engraçado, eu rio quando eu falo peru. Quando alguém fala, se quando o Daigo atende a ligação e fala, caralho, buceta, coisas químicas, eu acho engraçado, sabe qual é? E não ofende ninguém, não ofende ninguém, tipo, na minha cabeça é, caralho, essa porra não me ofende nem um pouco, como é que isso pode ofender alguém? É só uma palavra, engraçado, sabe qual é? Então é por isso que a gente fala de papai e tipo, assim, eu, na minha época, eu fui educado a não falar palavrão, quando eu falava palavrão, minha mãe lavava minha boca com sabão. Mas, cara, provavelmente se eu for ter um filho, eu não vou dar um fuck dele falar palavrão. Quer dizer, eu vou instruir meu filho, claro, em determinadas situações sociais, tipo, sei lá, acadêmicas, ou o cara vai num julgamento, alguma coisa assim, tipo, uma entrevista de emprego, eu vou instruir ao garoto a saber que em certas situações o cara não pode falar palavrão, vai ter que ser mais formal e tal. Agora, porra, numa situação que você tá gravando uma porra de um podcast totalmente, porra, zoeiro, escrachado e casual, é lógico que eu vou falar palavrão e foda-se, eu vou falar peru e depois vou falar de papai e foda-se. Não, ou então vai colocar peru e papai na mesma frase e também não vai ofender ninguém. Exatamente. Vai continuar mesmo. Até porque todo papai tem peru, né? Não é? Quer dizer, não sei, hoje em dia não dá mais pra falar isso, que todo papai tem peru. Não é mais assim que funciona, mas enfim. Pode ter tecnologia envolvida, gente. Grande parte dos papais tem peru. A maioria dos papais tem peru. Vamos lá. Vamos dizer uns 85%. Vamos colocar aqui na dúvida. Vamos deixar aí. 90%. 90%, tá bom. Tá vendo. Obrigado por tornarem a minha odisseia para ir e voltar pra faculdade menos tediosa. Levo de uma hora e meia aí pra ir e duas para voltar. Dando para escutar dois podcasts no total. Cara, os ouvintes do nosso podcast são todos, tipo, essa galera que faz êxodo pra trabalhar, né, cara? Ou pra ir pra faculdade. Faculdade longe. Sim. Mas se fosse dois podcasts no total que ele faz normalmente, se fosse o de imersão, era um só, né? Pois é. Grande pra caralho aquela merda. Na verdade, queria dormir no meio aí, ia ser melhor ainda. Tirando roncos. Tá encostando a cabeça no vidro do busão, babando muito, que delícia. Delícia. Queria dar minha sugestão de merda de fazer um podcast sobre Persona e outro sobre Shin Megami Tensei. Ou os dois juntos, já que vocês são preguiçosos. Ó, já falei. Eu já trouxe pessoas pra isso, a gente só precisa marcar. Olha, eu nunca dei um fuck pra essas séries. Eu mas... acho que de Shin Megami Tensei você ia gostar, cara. Eu sei que só... Eu não sei, eu acho muito... A minha crítica com essa série é porque é muito japonesa pra mim. Então, o Shin Megami Tensei é um pouquinho menos. O Persona que é muito... Ah, waifus! Ah, links sociais e coisa assim. É. Aliás, links sociais é de fato um termo dentro do jogo. É, quando você faz amizadezinha com um personagem mais que os outros, você faz um link social. Meu Deus do céu, é tipo, como gamificar coisas triviais, sacou? Também sou a favor de falar isso no Dragon Age. Eu acho que tá na pauta, eu acho. Estou totalmente jogando o segundo. Eu acho Dragon Age tão bosta. Não, mas eu acho que tá na pauta, porque qual eu acho que você gosta disso? Eu acho que Dragon Age sequer é digno de ser falado sobre. Acho que é tipo, acho que o Baeric gosta. Eu não sei, eu sei que, cara, Dragon Age pra mim não é muito, muito, peço muitas desculpas ao diabo do peru. Mas, cara, Dragon Age não é uma franquia marcante pra mim, simplesmente. Eu acho meio bunda também. É um RPG e ponto. É um RPG que não é digno de nota. Tipo, ele é só mais um. A galera que faz muito por cima. Eu gravaria sobre o Witcher antes de gravar sobre o Dragon Age. Deixa eu ver. Estou atualmente jogando o segundo, só que ainda acho o primeiro melhor. Mais uma vez, parabéns, meus parabéns. E continue fazendo o que vocês são bons. Ou seja... Nada. Ou seja, punheta. Falando sobre jogos e diversão no meio deste monte de baboseira que sai das suas bocas. Abraço. Muito obrigado. Você viu que ele foi bem honesto, né? Ele falou que queria dar minha sugestão de merda. Ele sabe que a sugestão dele é uma merda. Porra, por alguma razão deve ter ressoado com ele, a gente respeita essa razão. Não é a mesma razão que fez esse troço dar ruim comigo e com você e com pelo menos mais umas... 1000 pessoas. Não, talvez mais. Esse troço não é tanto assim, não. Eu diria que temos continentes de pessoas que não acham Dragon Age essa Coca-Cola toda. Mas enfim... Tomara que sim. Porra, foi num mundo melhor sempre, não é? E só reforçando, Shin Megami Tensei Persona, tem gente que pode vir gravar com a gente só precisa botar esse troço direito na pauta, fazer um negocinho e juntar e gravar, porque é isso que assim acontece as coisas. E já o Dragon Age, se Deus quiser, a gente nunca vai gravar sobre essa merda e daqui a 2 anos a gente vai esquecer que existe essa franquia bosta. Tipo Mass Effect? É tipo Mass Effect. É isso aí. Enfim, acabou-se esta porqueira de leitura. Na verdade, acabou de começar. É, acabou-se a leitura do Ximenes. O programa mesmo tá vindo aí. Você, por favor, escute. Você, por favor, mande e-mails. Você, por favor, invente para si próprio um link de CS, mesmo que você nunca tenha jogado CS na vida, seu demônio. Cara, todo mundo jogou algum tipo de CS na vida, entendeu? É, você jogou um shooter na sua lan housezinha. Se você não foi na lan house, você é provavelmente uma pessoa mais triste por isso. Sim. Mas você provavelmente jogou co-op, então invente algum link de co-op. Sei lá, você jogou Dota, você já entrou no chat do WoW. Você tem alguma você já entrou no... do nickname, caralho. Você no chat erótico. De imagens eróticas do UOL. Sim, eu duvido que é só, sei lá, seu nick no Steam, sua battle tag do PlayStation seja tudo Diogo. Eu acho difícil. Nem que seja Diogo ou Fodão, aí tudo bem. É, por favor, invente um nick pra ele que a gente não tenha que explanar o seu nome. Explanar nome é zoado, as pessoas podem te achar, mandar spam pro seu e-mail, você não quer isso. Na verdade, não, é só uma questão de tradição mesmo. Também, respeite a porra da tradição, respeite a ciência, filho da puta. Pois é. Respeite o legado de Nikola Tesla, seu viado. Seu viadão. De merda. Porra. Enfim, Zé acabou bosta. Essa porcaria, semana que vem estamos aí de volta. Continue gostando do que a gente faz e logo mais tem mais. Até!